Projeto X Podcast. Fabulosamente começou mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, a máscara milenar de pedra é banhada de sangue e uma nova saga se inicia, galera! Jojo no Projeto X Podcast, aê! Aqui quem apresenta é o Rods Joestar e a ciência alemã é a melhor do mundo. A melhor do mundo! Aqui é o Pira e você achava que era o Cabeça, mas não, sou eu, o Tio! O Pira! Aqui é o Cabeça e a melhor onomatopeia de susto é o... Oh não! Oh não! Maneiro. E pra fechar a equipe aí, galera, em busca dessa jornada no Egito muito louca, a gente tem a participação especial. Então temos aqui o Tono direto do Putzilla. Nem falo bem-vindo, que já é de casa. Bem, se você for um vampiro que para o tempo, não chute com essa perna machucada, idiota. Mas é isso aí, galera. Mal deu tempo de sentir saudade aí da categoria anime, mas o Projeto X voltou pra esse assunto, né? Dessa vez pra falar de novo de uma das obras que define o Japão, cara. Jojo influenciou o mundo, cara. Isso é um absurdo, né, bom? Então, nessa semana, galera, estamos aqui reunidos pra tratar de Jojo no Kimyo Naboken. Ou, em inglês, né, Jojo Bizarre Adventures, né? Bora pra aventura, mistérios e muita zoeira. Quem diria, hein, galera? Jojo Bizarre Adventures, finalmente, aí no Projeto X. Depois de muita pose, muita zoeira, muita fala de efeito, esse anime ganha o espaço merecido aqui dele, né? Pra gente comentar aqui dessa obra maneiríssima, né, velho? É, eu acho que assim... Dentro da categoria que a gente fala, né, anime, mangá, Japão, Jojo é uma das paradas mais únicas que a gente já falou, assim, de longe. Cara, é exatamente, não tem nada igual, nada chega nem perto, velho. E você pode interpretar isso pro bem ou pro mal, né, cara? Exato. Exatamente. O bizarro nunca caiu tão bem, né, velho? Caraca. Pô, o nome dele é exatamente isso, né, cara? Se não fosse bizarro, não seria Jojo. Eu lembro até hoje, eu lendo o primeiro capítulo de Jojo bem avulsamente, cara. Eu nem lembro como eu cheguei nesse capítulo. Aí tem aquela introdução lá do próprio autor falando, ó, as cenas fortes aqui retratadas nessa obra são importantes aqui pro conhecimento e apreciação de não sei o que lá e tal. E o cara fez justo, porque a bizarrice rola solta, velho. Não, não sobra um cachorro nessa... Caraca, ele dá uma joelhada, né? O cachorro ia dar um cumprimento, sei lá, lamber a cara dele e dá uma joelhada no... Uma joelhada, velho. O cachorro sai voando. É a melhor introdução de como personagem, como a gente vai mostrar que esse cara é mal, mas mal de verdade. Assim. Ele é rico, melhor que ele não precisa de explicação, ele só é mal. Ele é mal, ponto. Mal. Ele já parece o Macaulay Culkin no Anjo Mal, né? Isso é incrível, já é. É isso aí, é, cara. Exatamente. Mas é isso aí, Cabeça. Traz a sinopse pra gente aí, direto da Wikipedia Land. Diretamente. Bom, o Jojo Bizarre Adventure, né? É um, obviamente, como a gente já falou, um mangá que ilustra talvez o mais diferente do que temos no Japão. que é, na verdade, ilustrado por Hirohiko Arakai. O mangá, ele foi publicado inicialmente na Weekly Shonen Jump, que é da Shueisha, entre 1987, né, então. A mais famosa, eu acho, isso. Quando se fala de Shonen, acho que, né, todos os grandes entre todas lá. As revistas, ela é mais famosa, sim. A que mais vende e tudo mais. Foi publicada entre 1987 e 2002, ou seja, rapaz, bem antigo. E muito, né, tempo, old, né? Old but gold. É, cara. E aí, a partir de 2002 até 2004, ele foi publicado pela revista Jazz, que já é direcionada para o público seinen, a Ultra Jump, também da Shueisha, salvo engano, né? É atualmente o segundo mangá com maior número de volumes, que é... ele tem 107 volumes e ainda está em produção. Segundo a nossa coragem do Wikipedia, ele só pede pro Koshikami com mais de 170 volumes. Pra quem não sabe, Koshikami é do policial... Monocelha. Eu acho que essa pesquisa tá mais relacionada a Jump. Só ah, sim, Jump. Imagino que seja do é, porque tem, Jump. Sim, sim, tem Doraemon, sim. Tem o Hajime. É, Doraemon é mais antigo que Kochikami. Tem coisa não. Mais antiga também, ainda, Sazae-san, Osomatsu, mais antigo ainda. Coisa bem antiga. É, e o título seria, no caso, realmente, o título da Shonen Jump. E aí, o que aconteceu? Assim como o mangá é bizarro, a produção de anime de Jojo é bizarra e sem sentido. Porque aconteceu o seguinte, a série, ela, a primeira vez que ela foi introduzida em animação, ela foi adaptada por meio de 6 ovas, mas que não começaram, né, não foram do primeiro capítulo, eles adaptaram a terceira parte, o terceiro arco de Jojo, que é o Stardust Crusaders. Da Funk. É, assim, porque, aparentemente, porque acho que é um dos mais famosos lá no Japão, né? O primeiro OVA foi lançado em 6 de outubro de 1993, que foi o dia do meu aniversário. E aí, assim, tipo, foda-se o background, a gente vai colocar lá uns caras incas com uma máscara e uma mulher pelada no começo e você se contente com isso, desse OVA, né? E, salvo engano, ele foi lançado ainda invertido, porque ele começa... O primeiro lançado foi a segunda parte do Egito e depois ele lançou o primeiro, não foi isso? Isso, ele começa no Egito. O de 93... É começa já assim, a segunda metade do terceiro arco. E aí, a primeira metade, que foi em 7 episódios, só foi sair em 2000. Ou seja, como o Rod falou, da Funk, né? Cronologia pra quê? A zoeira começa aí. Aí depois disso, o estúdio, que é o APPP, fez um filme que era baseado no primeiro arco, que é o Phantom Blood, em 2007, mas ele nunca... Nossa! mas ele nunca foi pro circuito comercial como outros filmes vão. Foi muito restrito, né? Já aí o grande ponto, e a grande volta de Jojo ao grande público, se deu pelo anime que foi aí produzido pela David Production. Começou em 5 de outubro de 2002, e aí sim adaptando até agora os 3 primeiros arcos em sequência, de forma cronológica e com toda a bizarrice que os OVAs preferiram levar por uma seriedade um pouco maior, né? Porque quando você assiste os OVAs, eles são incrivelmente sérios e compenetrados, enquanto principalmente a parte 3 de Jojo tem muita coisa sem noção e banheiros egípcios e lero-lero e... Uma curiosidade desse filme do Phantom Blood, né? Que foi uma bosta. Uhum. Teve problema na produção, né? Teve meio desacordos com o autor, né? Também. E ele foi considerado um dos maiores fracassos, né? Também. E por isso que demorou tanto tempo ou coragem de alguém pegar, né? Pra sair um. E retornar ainda como série, né? É uma série grande, né? Porque assim, o grande problema de Jojo, eu imagino, pra adaptação é que além dele ser, não sei exatamente como que eu posso dizer, o convencional, ele agrada todo mundo, ele é muito grande, né? A adaptação completa dele é muito grande, às vezes até meio confusa, ainda mais com o que já tinha. Uma coisa que ajuda, né, depois a gente vai até partir mais pra frente isso com mais calma, né, mas a história do Jojo, né, de Jojo Bizarre Adventures, ela rola em torno aí da relação da família Joestar, né, com o vilão aí que é mal porque é mal que eu digo. Até os 3 primeiros arcos, né? Não. Depois tem. Ele está envolvido diretamente, né? Na primeira e na terceira parte. E na terceira, isso. Como vilão, né? É, como principal vilão. Só que assim, o atrito entre Brando e Joestar acontece até o final da série. Exato. E uma curiosidade legal aí, depois vai comentar com mais calma, mas a série, ela se passa então de geração em geração. Então a gente vê o primeiro Joestar, depois a segunda geração dos Joestars, a terceira geração, e aí vai seguindo para um rolo familiar maluco aí. E a primeira geração dos durante muito tempo. E o interessante assim é que ele sempre pula, né? Então, normalmente é sempre isso. O neto do anterior. Normalmente o pai, a segunda geração, ou é morto horrivelmente antes de aparecer, ou ele simplesmente é um cantor de jazz famoso, de verdade. Eu citei isso porque é uma maneira também legal de facilitar também conhecer a obra, né? Como ele divide em arcos, né? Pelos personagens, né? Pelas gerações. Então a gente tem realmente arcos fechados, né? Baseado nessas gerações dos personagens. Acho que vale até a pena cair na parte familiar aí já. Mas aí só citando, então a gente realmente. A história ela sempre vai rolar com o plot principal aí limitado, né? Num mini arco aí acompanhando um dos personagens. E até hoje aí a gente tem uma divisão bem legal do, pelo menos assim, da timeline principal, né? Pra iniciar assim a explicação do que essa maluquice aí de geração tal, a gente tem o início aqui da obra, né? Com um arco chamado Phantom Blood, né? Que ele acompanha os volumes 1 ao 5, né? Ou os capítulos 1 ao 44, né? E o protagonista que a gente conhece nessa história é o Jonathan Joestar, né? Um inglês de família tradicional, bondoso pra caramba, que só se ferra por causa do dia, cara. No começo ele, não tô querendo ser babaca, falar, ai, novela. Não, é porque ele tem um jeitão de novela vitoriana, né? É o irmão gêmeo do mal. Pode crer. O cara que finge ser bom, mas na verdade tá quase. Não, praticamente colocando uma faca nas suas costas. Isso é uma coisa interessante, que o Jojo, ele muda muito o clima e o estilo de história que ele tá contando entre os arcos, né? Então isso que o Tono falou, esse primeiro arco tem uma coisa meio de novela vitoriana, essa coisa assim bem, ele é mal porque ele é mal, e o Jonathan ele é bom porque ele é bom, e ele sofre, e tem a Irina que é amada dele, assim, e aí o Dio louco beijo, e sabe? No caso do Dio, ainda tem um pouquinho, eles tentam botar algum tipo de explicação, né, no começo, né? Eu apanhava do meu pai, todo mundo Não, olha, na visão dele, né? Todo mundo sentia inveja de mim, porque eu sou inteligente, lindo, maravilhoso, com o cabelo loiro, bonito. E a diva do momento. E o engraçado é que, assim, ele tem um jeitão de vilão, assim, de filmes antigos também, porque ele fala em terceira pessoa, né? Ele não fala eu, né? Dio alguma coisa. Você esperava o Jojo, mas sou eu, Dio. Mada da yo na. Hajimete no aite wa Jojo dewa nai. Kono Dio da. Mas essa é uma parada legal. Ele tenta dar uma explicação porque ele é o vilão, mas você não engole. Ele é ruim porque ele é ruim, ele é vilão. E o legal é que um outro personagem identifica isso do jeito mais exagerado possível. Não, ele é... É tipo, ele lá pior que o vômito de não sei o quê. Ele é pior que o veneno. É o Speedwagon. Ele, eu conheço. O cara que reconhece ruim. O nobre cavaleiro. É porque eu nasci nas ruas. Eu consigo sentir o cheiro dos caras ruins. E ele é o pior dos caras ruins. Ele nunca. Isso é uma parada, cara. Ele não vai em nenhum momento tentar deixar de fazer vários clichês, várias frases de efeito. A forma lúdica, né, de como a forma lúdica de como ele trata, cara, é muito maneiro. Chega, principalmente nesse arco aí. Esse primeiro arco, que não tem poder algum, né? Ele é interessante pra alguns e chato pra outros, né? porque... Isso. Ah, não, eu acho que é um começo ele, muito maneiro. Ele é legal. Assim. Eu também acho. Assim, é porque não dura muito, então ele você é já rápido, tem um time-lapse, você tem um time-lapse bem... Fica a dica até pra quem tá escutando, cara, ele consome, assim, 8 episódios do primeiro arco do anime mesmo, né, aprendendo um pouquinho mais. Então, pra quem tá curioso, quer saber um pouquinho aí da temática, né, que Jojo tem, acho que vale a pena arriscar, assim, né, são acho que até menos que 8 episódios, então, não sei se morre no 7 ou no 8, assim. 9 episódios, isso, a partir do 10 já entra o exatamente então, o é bem legal. E aí, do só 10 ao 25 é o... Uma última curiosidade maneira aí dessa primeira saga, né, é que é tal qual Castlevania, né, Jojo, essa primeira saga aí do Jojo ainda representa o Jojo Macho Man, assim. Na época que todo mundo era musculosão, né? Da influência que o Kotonoken tinha na época, né? O sucesso que ele tinha, né? Só que o diferencial do Jojo, né? Não é só o como os caras ficam brincando, que é o bombado chorão, né? Ele também é chorão, só que ele tem um ponto a mais, né? Tipo, a parte fashion, a parte de pose. A parte fashion. No primeiro você não repara, porque tipo, a realidade do primeiro arco ela é um pouco deslocada. Mas à medida que você vai chegando no presente e você vai vendo que o senso fashion chega ao ponto do Jotaro usar um terno branco com coração. Ele parece um bicheiro. Mas o mais importante, assim, agora falando meio sério, você percebe que ele vai seguindo o modelo de homem bonito da época, que nos anos 80 era verdade, tipo os Schwarzeneggers da vida, os caras gigantes, né? Isso é verdade. Conforme que ele vai avançando com a história, né? Ele vai. Você percebeu que os modelos vão mudando, né? Então eles vão ficando cada vez mudando, mais. Atualmente eles ficam mais. Traços mais cuidados, mais delicados, mais finos. Mais finos, né? Os personagens. E aí ele meio que tá refletindo isso. E uma curiosidade meio dele mesmo, né? Ele. Vamos dizer assim, que ele foi convidado pra Gucci, ele foi convidado pra ter exposição no Louvre, então ele tá bem ligado com a moda. Que maneiro. Porque o senso estético dele é bizarro. É fabuloso. É fabuloso. Mas não, exatamente, é fabuloso. Ele gosta de usar penas, e ouro, roupas muito chamativas. Tipo, as mulheres são exatamente, tipo, comportadas, mas as roupas dos caras, velho. Cara. Maneiro. Já a segunda parte, que é o Battle Tendency, ele vai do volume 5 a 12... ou seja, os capítulos 45 a 113, e no caso do anime, dos episódios 10 ao 25, fechando aí talvez a primeira temporada, né? Eu não sei se. Porque na verdade eles fecharam numeração em uma temporada só do anime. Esse arco ele vai contar a história do Joseph Joestar, que é neto do Jonathan, como a gente falou. Né? Normalmente você pula uma geração de alguém que não é ninguém, é um músico famoso, pra ter aí o Joestar que vai se envolver com homens pilares e bandas de rock. Deuses astecas seminus. Falando nisso, né, é o por aí. Baraki, ele tem bastante influência sobre músicas, né? Então, se você percebeu o nome dos personagens, né? Tio. Não, tudo. Tio é um cantor de heavy metal. Jojo vem de uma música do Beatles. Você tem o Zeppelin, que é o que treina ele, é do Led Zeppelin. Do Led Zeppelin, Você tem no primeiro arco o Dari e o Straitsu, que formam o Dire Straits, a banda. Você vai assim, se você pegar as referências musicais, são muito bacanas e algumas. Essa. Por exemplo, tem outras coisas. Coitado do Dire Straits, que é uma banda só, né? Aí, uma outra curiosidade legal aí pra fechar essa, pelo menos a introdução aí dessa segunda parte, né, é que ela é ambientada, né, perto do final dos anos 30, né, pra início dos anos 40, ou seja, né, Segunda Guerra Mundial. É, início da Segunda Guerra Mundial. E a nação alemã imperando. A ciência alemã é a melhor do mundo. Toca o Stromae. E o que é interessante nessa parte é que os nazistas, assim, o eixo, é retratado normal. Isso. É verdade, ele não retrata como algo ruim, né? Ele trata simplesmente como uma guerra. Eu acho que ele usou isso porque o foco... Na verdade é que o foco dele não era... Não é fazer crítica política porra nenhuma. É colocar homem suga. Ele fez o... Como ele tava seguindo uma certa cronologia, ele passaria pela Segunda Guerra Mundial. E, velho, o fato dele da Segunda Guerra Mundial, que ele aproveitou, foi... Entendeu? Nos pontos que ele queria aproveitar. Ele não queria saber se o cara era nazista, se o cara era do eixo ou dos aliados. A melhor é a ocupação dele. Tá escrito aqui. Nazi Major Colonel Cyborg. Esse é o Stromheim. Esse é o Stromheim. Stromheim, o Gaio. Opa, Gaio. Acho que a única coisa que ele faz assim nessa questão dos nazistas é que, tipo, em tese, os nazistas estão procurando mexer com coisas sobrenaturais. Isso, como já foi provado até na vida real, né? Que eu falei, ele usou os pontos que ele queria pra contar a história dele. Ele não tá aqui pra fazer política de nada, gente. Não tem desabafo político de... Eles não fazem panfletagem. Isso, exatamente. Eles não estão falando que é bom ou não é ruim. Eles estão usando o... Eles são um mecanismo pra andar com a história. No começo parecia que eles iam ser meio os vilões, né? Mas aí tudo vira. Porque vira um inimigo em comum. Porque você tem que ter homens pilares de sunga. Que é muito mais maneiro. Com nomes de banda. É muito mais legal. Já a terceira parte, que é uma das mais famosas, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, e é uma que ela acabou sendo bem maior que as duas primeiras, é a Stardust Crusaders, que vai contar a história do Jotaro Kujo, né? Que não traz o nome de Joestar, porque maldito veio Kujo, do pai de mão. Detalhe, o Joseph fala, malditos japoneses. Por que minha filha foi casar com um cara desse? Ele mora nessa porcaria dessa ilha, tem que ir pra ponte que cai. Inclusive, ele fica puto quando ela muda o nome pra versão japonesa. É, que é o nome do Kujo, né? E aí ele fica puto, porque o seu nome é tão bonito, e não sei o quê, e aí você muda, esse japonês roubou de mim. É uma parada assim, ele nunca fala, ele fala que é o pai, mas nunca mostra, né? Porque o cara tá, ele tá viajando, né? Ele é baseado num músico de jazz famoso. Porque assim, se tiver pai e mãe, normalmente o que acontece, né? Eles não vão deixar o seu filho de 17 anos, que tem 7 milhões de metros, tudo bem que quebra a parede. Não, 17 anos, quando eu lembro quando você me disse que ele tinha 17 anos, eu falei, não, esse cara não tem 17 anos, esse cara como tem 30 assim, anos, né? Fácil. 17 anos, 2 metros e 10. E o maior trapézio do Japão. Descendente. De acordo com o Speedwagon, no próprio Phantom Blood, né? A perna parece um tronco. Não, e o braço é extremamente desproporcional, tá ligado? O braço bate quase no pé. O cara é bruto. Ele é muito monstro, Jotaro, cara. Ele é tão duro. Deve ser culpa do rugby, né? Do começo da série. Aí uma curiosidade legal também, né? Dessa saga Stardust Crusader, ela começa da introdução às sagas maiores, né? Que nem o Cobes comentou, né? Pega do capítulo 114 a 265. E uma coisa legal, assim, de ambientação, né? Agora não pela época, mas sim por onde que passa a história, né? Que como a gente tem um vilão aí, né? Que depois a gente vai comentar aí que motiva, né, a viagem dos personagens. Então os personagens, eles estão em constante movimento, assim, numa meio que uma jornada aí pra contar ele, o cara. Ele então eles bastante, passam, várias... tipo, diversos lugares da Ásia e tal, até acabarem no Egito, né, em diversos lugares aí. Tem uma temática meio baseada em tarô também, né, bem maneira, assim. É uma parada que eu gosto pra caramba no JoJo, é que ele tem influência de várias culturas diferentes, entendeu? Ele tanto em relação à música quanto os personagens. Cultura pop, né? Os personagens não são só do Japão, né? Os personagens são tipo de vários lugares do mundo, nomes diferentes. Ele tem uma sequência de linhagem sanguínea dentro da história dele que é bem trabalhadinha, bem legal, apesar de ser escroto. Ah, detalhe. Só curiosidade que todo mundo fala em japonês. Claro, né, velho? Sistema Tekken. Sistema Tekken universal de Sistema Tekken. Mas assim, A não ser o Joseph em algumas falas, quando ele fala, o pior inglês que eu já vi na minha vida. Tem uma outra curiosidade, né? de novo com licenciamento, né? A gente tem um personagem francês chamado Jean-Pierre Polnareff. Polnareff. Né? É baseado num cantor, Polnareff. Né? Na versão do jogo e algumas versões mais atuais, eles mudaram o nome pra Jean-Pierre Eiffel. Porque o cara não queria. Os caras foram o falar. O cantor é o Michael Polnareff. Ele não Eiffel. Ele não quis. Ia dar problema, né? Pega o estereótipo, cara. Me deixa muito engraçado. Nossa, Jean-Pierre Eiffel mesmo. Eu não tô enganado. Jean-Pierre Eiffel. Eiffel. Preconceito nível Street Fighter 2, né, velho? Não é. É total, tipo, lá, o Abdol tem que ser Mohamed. Mas aí... Mohamed. Mas aí tranquilo, ele é o primeiro filho, ué. Vai fazer o quê? Nossa, não vai poder falar nada. Não tem problema. Outra coisa bizarra dele é que se você jogou The King of Fighter alguma vez na sua vida, você lembra do Benimaru, né? Todas as poses, todas as falas e o jeito dele é o mesmo do Polnareff. É o Polnareff. Toma essa. E aí essa terceira parte, ela teve 48 episódios. Não, é muito stand, muito deserto e muita carta de tarô, né? Não é muito stand, são... É um ato de um stand inimigo, toda vez. E aí o quarto arco, que é o quarto que tá sendo exibido agora, provavelmente quando você escutar vai estar sendo exibido ainda, é o Diamond is Unbreakable. Diamantes são inquebráveis, motherfucker. São inquebráveis, o que tem o protagonista, o Josuke Higashikata. E essa quarta parte, ela foi pegou os volumes 29 a 47, mais ou menos aí, né? Os capítulos, acho que é 266 a 440 na nossa pauta, e tá sendo exibida agora. Provavelmente, pelo tamanho, ela vai ter próximo do tamanho da 3, eu acho. Mais próximo do tamanho da terceira ela parte. Ela é bem grande. Ah, o legal desse. Acompanhando a música já também, os stands são bandas dos anos 80 e anos 90. Já começa. Começa que tem um vilão chamado Red Hot Chili Peppers. Pega essa. Aí é tranquilo. Quando eles começam a usar Queen, o bicho pega feio. O teu Heaven's Door, não tem? Muita coisa maneira. Mas só de dica legal também, moçada, tá saindo agora, como diria a banda do John Cena, The Time Is Now. Quem tiver afim aí, tem tempo ainda de acompanhar em loco aí a temporada saindo e tal, tem bastante coisa legal. E aí, só passando rapidão, né, pelos demais arcos aí de timeline, né, continuando as gerações, a gente hoje tem 8, né, gerações totais, a gente tá aqui até a quarta, né? E elas vão continuar a história com outros personagens, sempre chamados Jojo, né? Seja por maneira de escrever ou de ler, né? Pela fonética tal, ou pelo próprio nome mesmo, né? Então bem trabalhado. O próprio Josuke tem a ver com a grafia também, né? É. O maluco isso. Fala: ah, você tem dois Jos no seu nome, a partir de agora você será Jojo. E aí, beleza. Era isso que a gente precisava. Mas é isso aí, moçada. Então agora chegou o momento aqui, por enquanto sem spoilers, da gente explicar aqui por que Jojo é fabuloso. O que, que faz a galera cada acompanhar parte essa. De maravilha, né, cara? De poses. Por que ele é interessante? Bem, primeiro é o uso criativo de combate, que é muito legal. Tirando o senhor Ora, normalmente, nem tudo é resolvido no braço. Stand X-Machina, né? Bem, entre as primeiras partes, ele, assim, primeiro que todos são meio gênios, tirando o Jonathan, que ele é o Kenshiro, que é uma porta, né, velho? É dos pior dois sentidos, detetive. Né? De tamanho, sim, pra um cavaleiro ele é meio bobão mesmo, mas é porque ele é inocente, vamos dizer assim, né? E outra coisa que é interessante também é... Todos são muito diferentes. Muito Sim, diferentes. Personalidades totalmente diferentes. Um é um cavaleiro. Segundo é um malandro, um miserável. Malandrão, BR. Nossa. O terceiro é um... Ele é um japonês chato, sabe? Não gosta de barulho. Humorado. Ele é mais assim, delinquente, né? Yare. Só reclama. Tudo é yare. Tudo é, mas ele reclama muito. Mas é porque, assim, ele é um... Se for pensar assim, o Jotaro, ele é bem japonês mesmo. Ele gosta de calma. O tipo de mulher perfeita pra ele é a que não fala muito. Não enche o saco. Tipo, é horrível isso. É uma bosta, mas tipo, ele tem, acho que a melhor motivação e a melhor fonte de força, que é ficar, olha cara, você não devia ter me deixado puto. E é isso que supera todos os desafios. Até no poker. Todos eles têm meio que o sangue quente, né? Todos eles, né? Até a quarta mas, parte, então, assim, eles são bem sangue quente. 5, 6 também. É só o Giorno, mas o Giorno é... Giorno que é da parte 5. Aí nós temos outra coisa, entendeu? Uma outra história que sem um spoiler. Porque que ele é um pouquinho diferente. Agora, tipo, até a parte 6, assim, todos eles são... todos eles têm meio que um gatilho pra ativar o modo fúria deles, né? É, seja... Uhum. O primeiro é injustiça! É injustiça, quebrar o código de cavaleiro dele. De honra do cavaleiro. O segundo é... se eu não for com a sua cara, eu vou quebrar você e pronto. E eu vou te sacanear do pior jeito como possível. Como um bom malandro, né? Quem não teve que se resolver com um malandro assim já? Ah, isso aqui é uma coisa interessante também. Alguns ganham roubando. Eles ganham roubando e eles também não têm vergonha nenhuma de usar a maior técnica deles, né? Que é sair correndo. É, o Joseph é o melhor. É o melhor. Isso, inclusive, na verdade, em comparação com o Jonathan, que é interessante. Por exemplo, o Jonathan, ele vai lutar pela honra do cavaleiro. O Joseph é não, porque os caras colocam a porra do anel na garganta dele. E se ele não lutar, ele tá fudido. Assim, não, né? Nem é questão disso. Antes, assim, ele é bonzinho. Não, ele não bonzinho. Tem, claro. A primeira vez que ele luta lá é porque ele fica puto que o soldado morreu. Ele não é ruim. Não, disso mesmo. Ele já mostra logo no começo que ele, tipo... Acontece um caso de racismo. Ah, ele salva o moleque, é verdade. E ele tá nem aí se o cara é policial. Olha, se você apontar essa porcaria pra mim, eu vou quebrar o seu dedo como se fosse um palito de fósforo. Ele vai lá e quebra mesmo, tá nem aí. Ele é um inglês maluco, total. Maneiro Caraca. Demais. Uma parada que eu gosto muito também no JoJo, né? Aproveitando esse momento mais leve, né? É toda essa estética, né? Que o Tono até comentou rapidinho, né? Tanto de ambientação, né? A gente comentou aí também nessa introdução aí aos primeiros arcos, né? Seja por onde passa, quem tá sendo ambientado, né? A origem, né, dos protagonistas. Mas tem uma parada mesmo que a gente tá brincando aqui com o Fabuloso, mas tem toda uma identidade visual, cara, muito diferente, assim, né, cara? Tipo, uma... né? A parte estética, realmente. Ele perde mais diálogo, tempo, né, fazendo as roupinhas do que escrevendo a história. Só minha humilde opinião. É. Diálogos extremamente lúdicos e pomposos, né? Principalmente acho que na primeira parte, né, que é mais Inglaterra, Way, assim, é, né? A primeira parte, o que ela tem é drama. Ela é dramática. Mas, assim, dramática num nível... Que assim, ele não. E isso é legal. O Jojo, no geral, ele não se leva a sério, mas isso não é ruim. Entendeu? Ele não se levar a sério permite que ele faça coisas que ele queria fazer. Então, assim. Ah, é. Até porque no fim é tudo uma grande tragédia, né? Eu acho que eu não concordo muito com isso, porque normalmente eles levam bem a sério a missão deles, né? Eu digo, o roteiro em si, ele não liga de fazer algumas coisas que são claramente uma frase de efeito, ou claramente não, clichê. É até pior, não faz sentido você fazer certas poses, anatomicamente é impossível você golpear daquele jeito, por exemplo, né? Mas o que importa é o efeito visual da parada, né? Assim, e outra, é engraçado como eles estão tão... Ele não liga tanto pra... Vamos dizer que os caras estão tão seguros da sexualidade deles, que eles estão nem aí. Absolutamente nem aí. Isso tem muita coisa duvidosa, pode ter. Tem muita coisa duvidosa. Ah, tem uma, por exemplo, pra... Tem uma cena do 3 mesmo, né? Que não, a gente... Agora nós temos o nosso objetivo, nós temos que ir pro Egito e acabar com o nosso inimigo, né? Só que aí no meio disso, eles fazem um trenzinho muito estranho. Pode crer, um mano. Um trenzinho com a mão de lado assim, né? Dois adolescentes japoneses, um idoso e um maluco árabe no trenzinho da carreta furacão aí do Jogo. Um cartomante, um idoso e dois estudantes entram no bar. É mais ou menos isso. Essa piada aí. Dois cartomantes, não. A parte 3 é bem piada de etnia mesmo. Porque eles lembra que fizeram uma piada de avião, e exatamente tem uma parte de avião, sabe? É horrível. Ele é coisa. Na verdade, tem uma piada que o Joseph, qualquer meio de transporte que ele coloca a mão, a parada explode. Ele é o Capitão Boeing total. Se ele relar no avião, ele vai explodir. Ele não sabe. E é engraçado que... Isso é um tipo de idiotice assim que faz bem pra série. Você pode falar assim: Um ponto legal também do Araki é que ele não tem dó de personagem. Que nasce. Importa se ele é popular ou não, eu não tô nem aí. Tirando. Tem. Apesar que tem um momento meio estranho que aconteceu na parte 3, que depois a gente vai comentar mais pra frente, com relação à popularidade e pessoas mortas. Que fica meio estranho, no caso. É, né? Eu acho que assim, a parada que. E aí acho que é uma coisa que até que o Rods falou, é que todo. Pelo menos assim, vai, esses três. Desculpa. Esses três primeiros, ele fala de uma grande tragédia, assim, sabe? É um grande confronto entre essas duas famílias que né, é, sempre vai terminar em alguma tragédia. Nunca vai terminar tudo bem, independente assim, do que acontece. A parte 2, assim, ela é um pouco separada, né, o Battle Tendency, né? Nessa questão das famílias, isso, né? Isso. Mas assim, é, não é, mas aí não tem nada a ver? Tem a ver. Um item da primeira série é um pedaço de um problema maior. De uma mitologia que ele cria, de coisa maia, inca. Coisa maia, inca, dubstep e. E Gatimuti, né, com homens de tanguinha. Não pesquise o que é Gatimuti, tá bom? Não. Mas aí, só pra fechar então essa primeira parte aí, sem spoilers aí pros curiosos, eu vou deixar assim uma parada que eu falo sempre que eu tô recomendando esse anime, assim. É uma aventura, assim, de longe, assim, fora do previsível, né? Com elementos de roteiro muito, mas muito divertidos, né, cara? Seja pro bem ou pro mal da parada. Seja às vezes ele tentando fazer uma parada séria que fica engraçado, ou ele fazendo uma parada engraçada que fica séria, sei lá. A bagunça nesse nível. E, cara, tem muito recurso bobo, mas legal, sabe? Os personagens lá fazendo poses, são esses diálogos aí que a gente brinca um pouco, né? São algumas exposições. Então é uma parada, assim, muito, muito divertida, cara. Principalmente esses três primeiros arcos aí. O quarto também dá pra falar um pouquinho, né? Que tá saindo, que eu conheço, né? Então eu acho que, pelo menos, assim, na minha recomendação, eu digo por isso, assim, na curiosidade de ver algo divertido e único, bem único mesmo, você não vai ver nada igual. Não. Arrisca no Jojo que é alegria. Ver igual você vai ver, mas só depois, né? Tipo, um monte de gente utilizando ou referência ou coisinhas assim. Pode crer, Jojo influenciou muito. Muita não, coisa. Tem até anime moe que usa ore. Ore é. Essa piadinha de Kenshiro e Jojo, né? De muito soco. Antes de Cavaleiro Zodíaco, antes do Luffy. Vem daí, né? Sim. Então vários clichês, assim, se você perceber, clichês de... Tem clichê de tudo por aí. Clichê de jogo de luta tem. Tem clichê de golpes, tem clichê de história. Tipo, Final Fantasy XIV tem coisa do Stardust Crusaders, que é um road trip, uma historinha, todo mundo tentando chegar num ponto, né? Mas aí é bem genérico, né? Pode ser um monte de coisa. Mas sendo Japão, tem bastante coisa parecida. Tem shoujo que referencia Jojo, tem um, né? Então, tem uma comédia romântica. Tem uma comédia romântica que a menina rouba o beijo do cara. Aí ela, não, você é Irina, agora você vai lá e se lava naquela poça de lama ali. Tem essa piadinha. A Clamp, por exemplo, tem bastante coisa também. A Clamp é tipo, a Clamp shippa o Kakoin e o. E o Jotaro animalmente, de um jeito. Animalmente é bom. Porque o Wish é isso, né? Se você for ver o cabelo do anjo, é o Kakoin. Se você for ver o cap e o cabelo e a cara de mal do principal, é o Jotaro. Tipo, na cara dura, assim, sem problema. Animal demais. O que eu acho que é uma das coisas que mais me atraiu aí, depois que eu vi mais de Jojo, é que assim, ele tem um controle tão grande sobre esses elementos que a gente falou, sejam os clichês, seja o massa velho de algumas lutas, seja as frases de efeito, sabe? Seja essas estruturas que ele usa em cada arco. Cara, é gostoso de usar porque ele sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, o Rods falou, tem momentos únicos, eu lembro um dos que. Nem é um spoiler, mas assim, é só um pedacinho do que tem na segunda parte. Tem uma hora que você tem a cena do Joseph, que ele, em tese, ele tá fugindo. E aí você tem, sei lá, alguns minutos do narrador falando, não, o Joseph está fugindo, mas na verdade não, isso era um plano dele, mas na verdade ele está fugindo, mas na verdade era um plano, mas na verdade ele está fugindo. E você fica, pra onde que isso vai, a própria zoeira. Tem uma hora esse detalhismo. É muito detalhismo. Bem construído a ponto de, ele mesmo quando ele quer ser babaca e bobo, é divertido, sabe? Você dá risada. É, bate com ser bobo porque o Joseph é desse jeito, né? É. A parte 3 tem coisinhas engraçadas, assim, mas é bem menos, né? É, principalmente envolve o Polnareff se ferrando. N formas nojentas. que o Dio usou. Então é isso aí, galera. Pra quem tá curioso aí, vale sim a assistida, cara. É uma série, assim, muito única mesmo. A gente tá aqui falando e fazendo pose e recomendando, porque o bagulho é maneiro mesmo. E pra quem tá curioso aí, já saiu realmente. A gente tem a primeira, segundo e terceiro arco já totalmente animado, né? E mangá aí tá completado. Então vale aí que pra quem tá curioso, confiram aí, porque Jojo é fabuloso. Você tem alguma coisa pra assistir? Você não vai assistir, você vai ver Jojo. Jojo. Mas é isso aí, moçada. Agora a gente vai fechar aqui esse arco e entrar na zona do spoiler após a introdução com o leleque, leque, leque. Da UP. Ah, leleque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Voltamos da zona de spoiler e agora a parada é séria. Opa! Já vi. Entre nomes extremamente conturbados, que nem Pet Shop, há nomes fabulosos como Vanilla Ice. Essa é a zona de spoiler. Vanilla, cara. Ice Ice Baby. É, bom, moçada, spoiler free, eu acho que vamos só dividir parte 1, 2 e 3 realmente pra gente curtir essa obra aqui magnífica, cara. E cara, como o Jojo é maneiro, velho. O maluco começa matando o cachorro, roubando o beijo da mina, depois vira vampiro, velho. O que que é isso, cara? Não, tem a parada que eu acho mais maneiro, mas tão maneira quanto, que é eles vão lutar boxe e o Dio, que ele é mau, enfia o dedo no olho. No olho. Nem dá pra fazer isso direito com a luva de boxe. Mas é, mas ele consegue, cara, porque ele é mau. Porque ele é mau. Você tem que entender isso. Não, e aí numa manobra maligna, ele começa a espalhar boatos de que o Jonathan é um fofoqueiro. Um novelão mexicano mesmo, essa primeira parte. Cara, eu vou roubar tudo que você tem. Tudo! O seu pai, a sua amada, vou queimar o seu cachorro e eu vou estar furtando da família, cara, dele pra fazer o que eu quiser. Mas espera, não deu certo. E apesar da bagunça, sim, tem momentos muito fodas, assim, nessa primeira hora. Assim, não sei se vocês lembram, assim, a cena que o Jonathan, ele volta puto pra bater no Jill, porque ele roubou o beijo lá da mina dele. Nossa, né, velho? É louco, que ele vai bater no Jill até ele chorar, né, velho? Antes disso, até a parte que os dois se encontram é importante também. Como eles se olham, né? Quem são, uhum. Como é que eles são, se encaram, na verdade, né? Isso, né? O legal do Dio é o plano dele maluco, né? Bem, eu vou acabar com a sua reputação, vou roubar a confiança do seu pai, eu vou acabar com tudo que você ama e eu vou fazer melhor. Ah, a parte de cachorro, eu sinto que o Araki odeia cachorro, né? É, ele sempre... Caraca, porra, coitado do Iggy. Eu falei isso pro Rod. Todo cachorro só. Tem uma hora que o Jill cria um cachorro com cara de gente, né, velho? Quando ele tá lá, zodão. Ele pega um zumbi e muda. Não, mas aí voltando pra parte 1 um pouquinho, ele faz esse plano, né? E aí começa todo um plano de investigação do Jonathan, né? Que ele vai até com o chapeuzinho do Sherlock Holmes. É. Clichêzá. Eles fazem menção ao Jack Stripador, né? Jack Stripador tava na área, mas esse não é o único mal dessa sociedade. Não, o pior é assim, ele começa, investiga, e aí vira um novelão, porque ele vai lá e começa, sabe, expor todo o problema, né? Porque, na verdade, o Dio queria no Phantom Blood colocar a máscara no Jonathan, porque ele descobre isso. Ele não sabia ainda, né? Quando eles estavam brigando quando crianças, né? E caiu sangue, né? Pau incrível, caiu sangue na máscara e ela ativa algumas travas que acertam no seu cérebro e te transformam num monstro. Aí ele pensou, as travas vão entrar na cabeça dele e ele vai morrer. Ele vai morrer. E aí eu vou sair livre. Foi um acidente. It's a prank, bro, sabe? Vai falar isso. Essa prank, bro, e vai embora. Aí seria o crime perfeito. É, porque ele já pretendia tentar fazer alguma coisa desde criança, porque ele já tinha um canivete quando ele tava apanhando, ele começa a chorar, eu queria ser seu amigo. Lembrando que o Dio veio das ruas, né, velho? Veio do gueto. Apanhava do pai alcoólatra e maluco lá, a mãe dele morreu. É, a mãe dele morreu e por falta de cuidado ou outro problema. Mas assim, mais pra frente eu tenho que você entender. Ele usa isso como desculpa bastante, né? Ah, sim. O meu pai é alcoólatra, me batia, eu É, a única coisa que ele não mentiu é que ele gostava da mãe dele. Que a mãe dele não merecia, né, morrer desse aquilo, jeito, né? Passar por aquilo. Isso virou mais um combustível de, assim, é, eu sei que eu sou melhor que esses seres humanos nojentos, total Vegeta, sabe? Insetos, insetos, tipo, insolentes. Tipo, eu merecia, ele... eu merecia ter tudo isso e não esse babaca do Jonathan, sabe? Tipo, é, eu sou tão melhor. Eu ser porque... superior, por que eu tô aqui nessa bosta, nessa casa? Eu velho não, Dio ser superior, porque ele nunca fala em primeira pessoa. Terceira pessoa. Como que o Dio, como que o senhor, o supremo Dio, ser supremo de todos esses vermes nojentos, nasceu pobre, enquanto esse Mauricinho, usando fralda, com cara de bobo, tem tudo que eu preciso, né? Exatamente. E aí vai lá, né, e descobre tudo isso e começa um festival de um festival, festival da novela vitoriana. Não, ele tá te envenenando durante 10 anos, não sei o quê, pra você morrer e, na verdade, ele ficar com toda a herança. E aí ele traz o Speedwagon depois de dar um pau nos amigos dele. E bem racista, porque ele bate pra caralho no chinês. Senhoras e senhores, que cavalheiro. Uma bica de um jogador de rugby de 2,20 metros, eu acho que não deve ser muito bom pras costelas de ninguém, né? Ele bateu tão forte no Speedwagon que o Speedwagon ficou bonzinho, eu acho. Mudou de personalidade, né? Tem toda essa exposição, né? Que ele era mal, que nem o Pica-Pau, né? Porque, tipo, é óbvio que ele era. Como é que... assim, não faz, é meio bizarro. É bizarro, é tosco. Que piadinha idiota. Desculpa. Quando eles... do nada, depois que aconteceu a briga, quando eles eram crianças e o problema da Erina, ela foi embora e tal. Ele vira o melhor amigo do Jonathan do nada, né? Eles viram, tipo, Romário e Bebeto no jogo do rugby, né? Inclusive, a hora que o Gil pega a bola, ele tá fabuloso. É impressionante. É impressionante que ele parece que tá sobre a luz do luar, assim, pulando como se fosse... Nossa, Sailor Moon, sabe? Total. Ele pega a bola, sai brilhando. Tipo, os caras, caramba, esse maluco é bonito, hein? Aí deixa o cara passar, tipo. Enquanto isso, o Jonathan, de 2,20 metros, de novo, né? Porque todo mundo... Porque o autor gosta de ficar falando sobre a altura dos caras, né? E toda hora. Ele é defesa, total, gritando defesa e segurando uns 10 caras, né? Levando eles arrastando, né? Dá até dó. É muito estranho. Mas é assim, o Jonathan tava meio um pouquinho esperto, né? Porque é dessa maneira de atitude, né? O maneiro é que do nada, pra esse novelão aí de envenenou meu pai, a honra, eu quero ser melhor que você, vira um thriller de vampiro, velho. Ele veste uma máscara inca, maia, sei lá o que, e vira um vampiro. E você fala, meu... Pirão. Que essa é uma ele parada descobre, muito, né, louca, velho. E a melhor parte é que ele dá uma explicação, né? Porque explica, porque tem aquela lenda urbana que os maias apareceram da noite pro dia, né? E ele explica exatamente usando a máscara. Que todo mundo usou máscara quando o sol veio, meu amigo. Perdoa ninguém, não. Outra cena bem maneira é quando, tipo, revela, né? O Jonathan, tipo, embosca o Dio lá na casa dele, né? Fala que ele descobriu o plano, tava com a família, já tava com os policiais, né? Pra prender o Dio. E aí tem toda aquela reviravolta da briga, dos tiros lá, e o Dio veste a máscara e transcende, né? Que ele fala, transcende. Nossa, a humanidade. É pior ainda, né? Porque ele... eu não vou testar isso em mim, né? Ele pegou um bêbado na esquina, toma aqui, ó. Aí ele testou. Nossa, o engraçado é como ele apanha desse vampiro. Vampirão, começa, né? Deu sorte, né? Mas como assim? Dio vai morrer agora desse jeito, quase chorando. Porque o Dio, ele é um vilão. Vilão, mas ele, sim, ele... Não deixa ele ser humano, por enquanto. Na verdade, ele é idiota. Porque a ele primeira é vez, tem cara, partes a primeira idiotas, vez que ele apanha pro Jonathan, ele fala, olha... Eu nunca mais posso esquecer que os Joestar têm uma fagulha especial e não sei o que, eles não param de lutar nunca. Quanto mais apanha, cara... né? Então quanto mais apanha, mais ele volta, ele não lembra disso, ele se pode até a parte 3, cara. Ele não esquece. Essa fagulha é o caramba, mano, eu não quero ver sua cara, não para de me irritar. Ele continua provocando. Ele não aprende, né? Esse que é o problema dele, né? É orgulhoso, fala, né? Lá pra frente. É porque ele é tão confiante que ele perde o controle disso e acaba sofrendo consequências. É, ele tem planos de backup que depois vão ser falados no 4, 5, 6, 7, até o final. Mas é... Maneiro demais. Acho que de ressalva lembro da cena do Jill subindo a parede no meio do fogo lá, da zoeira eterna lá. Ele não tá escalando. Ele tá andando na parede. Vamos desmerecer. Tá andando na parede. Eu não sei vocês, tá, mas a cena que eu mais lembro são duas. A do Zeppelin, quando o Zeppelin aparece fazendo as macaquices dele, mostrando o poder Zeppelin, do Ramon. Cara, maneiro. Ramon, o melhor nome de poder. Ramon. O México curtiu. Caraca. Tem um erro, normalmente um erro comum de tradução, né? Que eles confundem Ripple com Ramon e eles confundem os golpes, né? Mas basicamente é Ramon, né? Que eles chamam. Isso, e né? Ripple também é um dos... Overdrive. Overdrive. A gente parte de novela vitoriana, de... tipo, pais, coisas bizarras de livro. E a gente parte pra Hokuto no Ken total. Mas vira Hokuto no Ken na cara dura. O cabelo do Jonathan, você vê, é adolescente, normal. Depois do Dio, Kenshiro. Hokuto no Ken. Kenshiro, velho. Tipo, o permanente bate nele e os músculos aumentam. E o choradeira também aumenta. Boa choque. Começa de um jeito absurdo. O maneiro, cara, é que depois tem outra transição. Que do nada, o final dessa saga vira um Castlevania fudido, né, cara? E vira parece um matador de vampiros chamado Tom Petty. This world. Ah, o Mestre Tom Petty, também o Golker, né? Que é parecido com o Golker. Mestre Tom Petty, Zawardo. Zawardo. Nessa primeira parte, eu acho que tem uma das minhas cenas favoritas. É a hora que você vê que o Dio tá totalmente pirado. Que era que fala, olha, não sei o que. O ponto de vocês é bom, não sei o que. Mas isso é inútil. Ele começa a mudar. Tipo, cara. O cara tá pirado, mudar, com a cara rachada ao meio de espada com o Ramon. Ah, tipo, isso é no... Isso é na batalha final do Castlevania, né? É, então, no Castlevania. É. Ah, é. O legal é que eles começam... Eles começam os golpes Hokuto no Ken daí, né? Os mutsokos, né? Daí começa. Na primeira série, o golpe mais... icônico, né? Que é disparar mais socos pra tudo quanto é canto. Independente se acerta no saco, na cara, em tudo quanto é canto, eu vou enfiar a mão em você. Então aí começa os Ramon Overdrives, né? Que são cores, né? Dependendo do tipo de elemento, ele consegue canalizar essa energia do sol, energia da vida, e acerta o vampiro com tudo. Ah, detalhe, isso não afeta somente mortos-vivos, né? Afeta vivos também. Só que com mais força em mortos-vivos, né? Porque você consegue parar o coração de alguém com uma descarga elétrica, por exemplo. É só uma pergunta aqui. O Bruford que aparece, pô, a semelhança entre ele e o Star Platinum é gigantesca. Tem alguma coisa sobre isso mesmo. Porque como volta da primeira série... Você viu que ele tem coisa do segundo, que ele é meio Inca Maia? Isso. E ele tem o cabelo do Bruford e a estatura. É quem? É o Santana que ele é parecido? Ou não é? Não, é o Cars, né? Não, o Cars. É o Cars. A roupa é parecida um pouquinho. Não, a roupa é parecida de todo mundo, né? Apesar que... principalmente aquelas moedinhas de ouro que ele tem. Sempre tá envolvido com ele. Sim. Em volta do pescoço. Em volta do pescoço. Então, é como se ele reencarnasse vezes diferentes. Tipo como se essa energia fosse tudo meio que a mesma, partindo da mesma mitologia. É, porque o Tarkus, você não vê. É o Tarkus, tá ligado? Tarkus, porque assim, isso nunca foi confirmado, na verdade, né? Mas é meio que assim, porque a gente pulou o Bruford e o Tarkus, né? Porque antes disso, que aí começa. Essa é a primeira cena onde aparece mas é muito soco. São Light Yellow Overdrive. Isso. Ele pega o cara, leva a espada. Essa espada é importante pra derrotar o Dio. O Tarkus é um cuzão, muito cuzão. E aí não acontece alguma coisa. De cavaleiros na dungeon. Começa com duelo. Não, duelo de cavaleiros. Aí depois ele vira do nada e começa. Ah, não existe fair play na rua. E começa a fazer um monte de merda. Porque meio que ele já era meio corrupto, né? A raiva dele não conseguiu, mesmo depois da morte, ele continua ainda sentindo muito ódio e ficou fácil pra ele ser corrompido, né? E aí acontece o primeiro incidente Zeppelin, né? Uhum. Vira uma tradição meio ruim. Destino. Cara, corta o maluco no meio, velho. Nossa, ele viu isso. E ele já sabia que ia acontecer com isso. Sabia, né? Oh, inclusive, sabia. Acho que tem até no YouTube, assim, Zeppelin accepts his fate, uma coisa assim, aí tem a cena isso. Exata, assim, aí como uma coisa que a gente não falou lá na parte sem spoiler, assim, mas quando chega a Indy de Jojo, é muito maneiro que corta do nada, tá ligado? Tem até vários memes na internet por causa disso. Começa a tocar Runabout, né? Então, do nada, tipo, a gente tá falando aqui, aí eu vou falar... É bem assim que rola. Os caras fizeram com Maria do Bairro já e... Na verdade, como que é o nome? Deixa a página, como que era mesmo, Rod? O nome? Jojo Engine? É, To Be Continued Memes, que é o nome. To Be Continued Memes. A pena dos memes com a música do Roundabout no final, que torna tudo muito mais legal e dramático. A vida... O que eu gosto dessa... Eu gosto de, no começo, a gente, só voltando um pouco, que eles, assim, eles deixam meio que algumas justificativas do porquê o Dio e os Joes têm uma relação tão, assim, tão próxima, ligada pelo destino e não sei o quê, Sonoshino Sadameu, caralho. Que quando o Dio usa a máscara, né, e ele vira o ser supremo da raça humana, vampiro do caralho, o sangue que ativa é um sangue Joestar. Sangue do Joestar. Né? Que ativa a máscara. Do pai, né? Ele esfaqueia o pai do... Isso, ele tenta esfaquear o Jonathan, né? E o pai entra na frente, né? E fala, não, eu já ia morrer, pega aqui o anel da sua Barry mãe. Allen. E aí tem uma parada também que o outro cara fala lá, chega lá uma sécula do, sei lá, um cara da rua e fala, olha, Dio não vai morrer fácil porque ele nasceu sobre a luz da estrela, não sei o que, essas marcas na orelha dele, dizem que ele vai ter sorte. Ah, é o Wang, né? O Wang. E fala, ó, que ele não vai morrer fácil porque ele tá sobre a estrela, não sei o que... É, e essa estrela é a estrela da sorte, essas marcas na orelha dele mostram isso. E meio que, tipo, olha, quer dizer, por isso que ele fica até o fim, ele tem um pouco de sorte também, porque quantas vezes ele já foi, tipo, morto e despedaçado e volta, cabeça e tudo. Mas assim, né, a gente sabe qual que é esse poder, se chama popularidade, né, na verdade. Ah, claro, né, mudar, né, cara. Parar o tempo e rolo compressor. Ah, é, parar o tempo... Assim, o poder dele de parar o tempo vem desse poder antigo dele, quando ele era vampiro, que ele conseguia parar as moléculas, zero absoluto, não, tô brincando, chega de cavaleiro. Ele conseguia mudar a temperatura do corpo dele e sugar calor, sangue e também congelar as pessoas de um jeito horroroso, que é o Rei Torro, né, que ele fala, né? O jeito que o... Depois que aconteceu a primeira... O primeiro... Quando ele morre, o primeiro... O Zeppelin, né? O triste é que o Zeppelin... Ele viu as duas... Assim, meio que você entende que ele viu as duas possibilidades, né? Se você continuar com esse treinamento, agora, você vai morrer. Se não, você vai ter talvez uma vida muito boa. Uma família e tal. E teve uma família, né? Porque senão não ia ter parte 2. Não ia ter... É, mas, então. Ia ter parte 2, no caso. Ele aceita esse destino e aí ele passa o Deep Pass, né? Overdrive, né? E depois que ele que morre, é toda ele a passa dele toda lá. A energia vital dele, passa pro Jonathan e ele completa o treinamento Kenshiro. Ele entra em modo Musou Tensei e começa a quebrar todo mundo do jeito horroroso. Ele explode. Ele chega falando pro Tarkus que, assim, eu não vou deixar um rastro seu na Terra. Chegou a esse ponto. Ele rasga ele. O cara vai tentar dar um soco nele. Ele rasga o braço inteiro, até a cabeça, com um corte. Tipo, Kenshiro total. Depois ele esmaga a cabeça dele como se fosse um... Sabe como se você pega seu amigo e dá um croque? Só que ele pega a cabeça e... Só que com Ramon. Com Ramon. Então ele frita sua cabeça, assim, não sobra nada, nem a armadura do cara. Então ele já tava meio overpower. E aí o... Caramba, como é que a gente vai parar esse cara? Então ele melhorou um pouquinho o Dio com... Esse poder de congelar que para, né? Se congela, para a corrente sanguínea, você não respira direito. E aí você não consegue. E aí você não consegue fazer. A respiração. Porque o Ramon tem a questão depois da respiração. É. Que é o mais. É, e que é o negócio do Naruto lá, de andar na água do Naruto. Tudo que tem algum tipo de vida, alguma coisa, você consegue utilizar ele como um arma, né? E aí você já começa a lutar, né? E aí ele entra no campo de visão dele. Ele sai do campo de visão do aí depois ele vai sair do campo e corta ele no meio. Essa parte também é engraçada, do jeito que ele ajeita a cabeça, né? Que ele ajeita. Ele continua falando, só que ele entra em modo estéreo. Meio torto. Aí ele, como ele tá torto, então ele tem duas vozes. Então ele entra em modo estéreo. É mono esquerdo, mono direita. Aí fica engraçado. E aí ele pega a cabeça e dá um toque, sabe, em cima, assim, pra ajeitar. Tum, e ajeita. E aí ele morre do jeito é. É mudar. É, versus o Yosha, que ele pega fogo, né? Ele pega, ele bota fogo na mão. Jones normalmente são meio suicidas e malucos, né? Então ele joga fogo na mão. Sim. E manda um socão da roça com os dois braços. E ele, ah, vou parar, não vai parar não. E ele vai lá e toma no meio do peito. Bem que ele poderia ter mirado na cabeça pra acabar com tudo, né? Mas é, Jones não são bons. A cabeça tinha que estar num pote. É, e aí, senão não teria parte 2. Exatamente. 63. É, e aí, assim, tudo é bem pensadinho, né? E no final ele morre de um jeito, assim, é meio bobo, mas é que acho que ele pegou meio de surpresa, né? E aí ele estudou um pouquinho. Ah, mesmo assim. Ele deve ter, porque esses são os pontos pra você parar, Ramon, né? Se você acertar o pescoço, a garganta, o pulmão, ou algum, causar um traumatismo muito forte, né, que causa choque, sua respiração vai pro saco, né? Então você não consegue... Aí você não pode usar o Ramon direito. E é por isso que acaba assim, numa tragédia horrorosa. Exatamente, ele rouba o corpo do Jonathan. Não, isso você descobre no, na parte 3, né? Nossa, só no comecinho da parte 3, né? Por causa daquela foto mágica. Mas, assim, é meio triste porque ele... Quando o Jonathan, ele toma o tiro, ele não tá conseguindo falar, né? Ele, tipo, tem um último momento com ela. Depois que o Dio tenta pegar o corpo dele, ele pega uma viga e enfia bem no pescoço dele e prende ele. Ele sabe que ele vai morrer, mas só que eu vou levar o Dio junto. Só que ele... Quando eles estão pra morrer, ele não morre assim, ah, eu dei essa cabeça e joga pra longe, né? Ele abraça a cabeça. Ele abraça a cabeça. E fica, mas assim, me parece que ele tá com raiva, né? Ele meio que... Não. Ele meio que assim, ah, poxa, eu entendo, né? Você é um cuzão, mas você é o meu irmão, né? É um irmão meio que um irmão adotivo. É, tipo, a gente foi criado junto, né? E o Dio mesmo tem um pouco menos de Dushbaggery. Que ele chega e fala, não, eu respeito você e tal. Ele se sente mal, ele, né? Ele tem um respeito. Ele fala, né? Ele fica chamando o Jonathan. Ih, morreu, né? E aí ele rouba o corpo. Aí depois ele vai lá e rouba o corpo e foda-se, né? Também, né? Ele mostra quem ele realmente é. É, e engraçado. Inclusive, essa cena, assim, de tragédia, que é a plot twist da porra, né? O Dio parecia que tinha morrido, mas na verdade não, né? E aí, pode nada. Ele tava esperando, mas que essa ele tava cena morto. No. E de novo, né? Porque ele parecia na introdução que tava morto no do anime antigo. Na introdução do anime antigo, essa cena é muito maneira, cara, e séria. E é triste porque ele consegue pegar o Jonathan no ápice dele, né? Ele ia ser feliz, né? Que ele casou, ele ia pra lua de mel, isso, né? Tudo mais, mas... Ele fez o filho mais rápido de todos os tempos. Caraca, parabéns, né? Parabéns, Sr. Jonathan, que se você conseguiu o filho mais rápido de todos os tempos. E, caramba, no ápice dele, da maior felicidade, no ápice de força dele, ele toma um tiro idiota de uma cabeça. Cabeça sendo carregada Pro chinês. Pro Choi. É chinês porque, caramba, como é racista pro chinês essa primeira parte, né? É o Wang Chen, né? É o Wang Chen. Assim. E ele vai lá e morre desse jeito, zoado, né? Morre, você fica meio até chocado, né? Caramba, você nunca viu. Caramba, vai acabar assim? É, pesado. Parecia que tava tudo dando bem. É, tudo dando certo e tal. Apesar de acontecer tanta coisa ruim. Caramba, ele não merecia acabar com isso. E aí acaba desse jeito. É. Mas aí, por um lado, é bom porque a gente tem a deixa pra segunda parte aí, né? The Bloodstream. Ah, o Battle Tennis. Que das três... Battle Tennis, foi mal. É Bloodstream e a música. Bloodstream é a introdução, é. Então a segunda parte, né? A Battle Tennis, né? Que aí sim a zoeira fica definitiva, cara. Aí sim, cara. Aqui ele tava tendo orgasmo a cada traço, tá ligado? Só falando rapidinho, então. Só falando rapidinho assim da história, né, pra gente correr um pouquinho também, né? O plot, né, dessa segunda parte, a gente descreveu rapidinho lá na parte sem spoilers, né? Mas ela passa então com o neto, né, do Jonathan, né? Agora Joseph Joestar, um inglês de 1,95, assim. eles não cansam de detalhar o tamanho, né? De altura. E acontece que, tipo, diferente do Jonathan, né, que a gente comentou que é todo um cavaleirozão e tal, o Joseph não, né, velho? É um maluco da zoeira mesmo, não tá nem aí. Ele é... Malandrão. Ele se puder, foge, né? Vamos usar a última técnica, né? Correr. Ele é o mais... ele é o cara objetivo. Ele resolve o problema, não importa que tipo de coisa que ele vai fazer, não, mesmo se for implorar pela vida, sair correndo, trapacear numa big, jogar um monte de pedra pro seu lado, roubar nas cartas, tipo, esconder uma Tommy Gun, não sei aonde. Tommy Gun, essa Tommy Gun, cara, da onde essa Tommy tirou Gun e a parte das granadas. Eu também não sei como ele colocou tantas granadas no cachepó do cara. Mas assim, o que ele faz? O que diferencia? Pô, como a gente tava no clima de caramba, né? Poxa, acabou tudo, todo mundo morreu e tipo, a vida é uma merda. Aí eles fizeram esse personagem, né? Que é uma pessoa mais alegre. É um cara mais abertão, boca suja. E muda um pouco da. Muda o cenário, né? Ele se passa no começo. O começo também de uma. Nova York, né? E aí depois Europa, no caso. Isso, duas partes aí. E aí a gente tem também uma coisa maneira também, que é a interação de personagens de outras sagas com os outros Jojos, né? Isso vai acontecendo mais vezes, né? Entre depois. A gente vê o Speed Wagon, o verdadeiro cavaleiro nessa, né? Do petróleo agora. É, o dono das empresas. É, a Fundação Speed Wagon. O Speed, né? O primeiro. A Fundação... Que é o objetivo é acabar com a Jill na Terra. E aí, como a gente tá aí na parte mais sem spoiler, né? Não é segredo, né? Os grandes vilões dessa saga dessa vez não são os vampiros, né? Na verdade, tá uma camada acima, né? Que são os caras que criaram a máscara de pedra, tá, né? Que são uma espécie aí de super-humanos aí, astecas, seminus. São três pobres deuses e o deus, assim, né? E outra, tem um problema, né? Caramba, os vampiros são foda, né? Aí você descobre que, na verdade, eles são alimento desses caras. São gado, cara, né? Os caras estão. São gado, estão na camada acima. Humanos, e o maneiro, cara, uma coisa que eu precisava citar, velho. A cena que eles introduzem, tipo, de vez, os Homens dos Pilares, tem uma música muito foda, velho. Eu vou até toca uma parada, cara, desse jeito. Ai, ai, ai, ai, ai. É o One, né? O AC/DC, nomes ainda maneiros, e o Cars, né? Que não tem honra. Antes você foi apresentado ao Santana. Ao Santana. Santana, né? Isso. Que era o primeiro homem do Pilar lá, que acaba. Que eles... O Santana era com o Stromheim, né? E os Malvar. É, os alemães aqui. Que ativam ele. Ativam ele, tem toda a luta dele aprendendo, ele achando que ele era, na verdade, uma criatura. Menos evoluída. Ah, né? Dessa parte mais legal, o que vale dessa primeira parte é Stromheim, o verdadeiro soldado alemão. E a ciência, por quê? Porque a ciência alemã. Pode crer, eu falei agora de trilha sonora, mas a música da trilha sonora também do Stromheim, do exército alemão, é muito maneiro, acho que é propaganda. E a coisa maluca é que eles estão no México, né? Tá no México já. É, o Joseph deve ter derrubado outro avião, né? Porque ele foi pra lá, né? É porque a gente tá falando dessa piadinha de avião, porque quando ele... Speedwagon, lembrando que ele já tinha a mão, né, no caso, mesmo sem treinamento, ele foi, o avião dele foi sequestrado, né, pra pedir resgate e tal. Eles batem, acertam o nariz dele enquanto ele tá lendo Super-Homem. Isso. Acho que na versão animada é o Ball, né? O mangá, né? Que eles não tem direito da DC, óbvio. Aí você vê o gatilho de All-Star, né? Que ele fica bem puto, porque Ele respeita ninguém, a não ser o Wagon e a vovó Irina. E esse Jaron... a Irina que ficou bolada também. Tipo assim, ó, bate nesse cara, não, dá um jeito não, dele, foda-se. Tem várias dramalheiras. Depois a gente entra, a gente apresentada outro personagem, né? Agora da dinastia aí do Zeppelin, né? O Caesar, mulherengo bolado, né? Nossa, com o poder de Ramon, esse... mais idiota de todos os tempos. Bolha de bolha sabão. Bolha de sabão. Tem uma piada de... É, Jojokes, né? Jojokes. Jojokes. Tipo, caramba, será que não tem ninguém com um golpe mais inútil que o seu? Tipo um stand, né? Falando com um stand que só muda a aparência, né? Caramba, será que tem algum poder mais inútil que o seu? Aí tá os... Tá um cinza, assim, no fundo, assim, com bica de bolha, soprando bolha de sabão. Tá, ok, então isso é mais idiota. Obrigado, viu? Rola uma parceria muito maneira, né, do Jojo e do cinza, né? Depois eles se aceitarem, se entenderem. É aquela história, né? Não, é que assim, antigamente você tinha o Zeppelin e o Jonathan, que eram cavaleiros. Daí se tratavam como cavaleiro. Agora você tem o malandrão Joseph, e o Caesar que é puto com os Joseph. Fala, porra, a gente sempre fica aqui, meu vô morreu. A gente sempre ajuda vocês e a gente sempre se fode. Eu não quero fazer parte disso. Você não manja, você não sabe nada dessa droga de Ramon, né, cara? Se o seu vô fosse mais preparado, o meu vô não teria não precisava ter morrido. É, né? Então. E só que ele não entendeu, né, que meio que... É uma... Não era uma relação de... eu preciso de você e estou te usando. É uma relação de amizade, né? E ele não entendeu isso, sim, né? Isso, porque o Caesar é meio idiota, né? Você sabe, né? Que grande, sim, parte das merdas, na verdade, é culpa dele, né? Principalmente com o pai dele, né? Pô, cara... Mas assim, é uma grande mudança, né? Porque e eles são muito parecidos, né? Os dois perderam os pais, né? Ou diretamente ou indiretamente pros homens Pilar, né? O pai, a gente não falou muito do pai do Joseph. Ele era um piloto importante da... Como chama? Da Raf, né? Que é Raf, né? Isso. E ele descobriu... Ele só aparece em algumas cenas. Ele então aparece morto. Ele depois ele foi... Depois você descobre que ele não morreu no acidente de avião. Ele foi morto por um vampiro, né? Que são remanescentes da máscara. Vampires. E aí você descobre um outro dado também, que é mais importante lá pra frente, né? E o Caesar perde o pai dele, porque ele foi absorvido pelo Homem Pilar e ele descobre que ele tem Ramon também e manda ele pro treinamento, né? Porque que quando ele é um ladrão, né? Nas ruas de Roma, né? Ele é perigoso, não porque ele batia com a chave de boca, né? Chave inglesa, né? Ele era perigoso o soco dele, porque quando acertava na cabeça, deixava você em coma, porque você dava um choque, né, direto no cérebro, e o cara ficava em coma por alguns meses, né? E aí depois ele foi descobrir que é Ramon, né? Então eles vão descobrindo essas familiaridades, e aí eles vão se tornando amigos, né? E fazer até pose juntas. E aí vem o meme do Do You Even Pose, né, cara? Que é... Do You Even Pose? Que aí sim, né, quando os dois unem aí, vão colocar assim o seu senso de fazer o certo pra vingar dos homens pilares que mataram lá o soldado alemão que só serve como... É o Mark. É o Mark. É o Mark. É o Mark. Ah, você tá falando do Mark? Aí, correndo depois, a gente... Outro personagem maneiro que aparece na história é a Lisa, né, que é a suposta mestre do Caesar, né, e tem que ajudar a Lisa a enfrentar lá os homens de pilar, né, que tem toda a parte da história aí rola num subtrama de promessa, né, de batalha, né. Aí o que o Cabeça comentou até na parte sem spoiler, coloca uns anéis lá com veneno no Joseph, ele é obrigado a lutar, né, não pode fugir. Ele blefa pra ganhar mais e tempo, aí, né. E era tudo porque os caras lá do Pilar, lá, seminus e bombados, eles queriam criar lá a forma de vida perfeita, né, e a máscara lá que eles inventaram não conseguia matar eles, né, precisavam lá de uma pedra lá que potencializava. Eles ainda eram meio vulneráveis à luz do sol, né, toda aquela parada do Ramon ainda era forte contra eles, mas eles precisavam criar a forma de vida perfeita. É, porque aí eles precisavam da pedra, né, a pedrinha vermelha lá. A pedra... Aí tem vários clichês, eu lembro do AC/DC chorando, o AC/DC chorando é bizarro. Do nada. Fala nisso, o regresso do Stronghai, né, cara? Toca a propaganda de novo aí. Os destruir alemão robótico. Não, o pior é que ele é meio babaca, né? Porque ele sabia que ia acontecer, ele não avisou nenhum da tropa dele. Todos eles foram picotados por trás da parede com wallhack, né? De CS. Wallhack do CS. Ah, a gente quiser falar aqui, tipo, beleza, eles são só homens, são homens de tanguinha que são grandões? Não, cada um tem um tipo de modo, né, que eles chamam. É, o AC/DC tem, consegue modificar o sangue dele, calor, né? O calor, que é o modo de fogo dele. O One, ele consegue vibrar e mexer do tipo flash, sabe? Fazer um tornados e controlar os ventos. Os ventos absorvendo, modificando o corpo dele com buracos para entrar o ar ou sair, então ficar invisível, mudar a reflexão, né? Então ele fica meio imune ao sol. Uhum. E o Cars tem um modo de luz dele, que ele fica muito rápido. Eles são sérios. Não só isso, ele pode usar o Ripley, né? Não, isso é só depois que ele consegue enganar a todo forma. Mundo. E aí eles dão uma desculpa pra acontecer o segundo incidente do Zeppelin, né? Que acontece uma essa briga. Luta... Acontece uma briga entre essa luta dele com o Amo é muito foda. É boa. Só que ele morreu do jeito mais idiota possível, né? Porque tava tudo. É a mesma coisa com o Dai, certo? Você está conseguindo acertar um cara de longe com o projeto, certo? Por que eu vou dar uma voadora num cara que faz furacões com os braços? Eu não entendo isso. Tipo, não pensa na hora, né? E ele poderia ter matado o Cars, ó, facinho, com as lentes. Ele poderia ter matado ele ridículo. Mas ainda assim. O próprio One fala disso, né? Ele fala, se não fosse eu que manipulo o vento, o Cars tinha se ferrado. O Cars tava morto. Exatamente. Ia ser morto por bolhas, ia ser ridículo. Ele ia fazer teabag na cabeça dele de um jeito nojento. Ia ser tosco. Ser podre. E aí ele acaba morrendo. Mas ainda assim, eu acho muito a parada dele deixar lá depois a fita dele, né? E a energia do... Clichêzaço. Clichêzaço, mas ainda assim, até o Amo fica... Quando ele tipo, olha e fala, porra, eu meio que respeito essa parada, sabe? Deixa a Olha ir embora. E rouba o piercing. Um antídoto, né? Que ele conseguiu um antídoto pra ajudar os outros. E deixa, mano. Porque cada antídoto tá num pio. Esse tava no piercing do nariz. No caso de AC/DC. Parece catarro, né? O cara reclama, parece catarro, sabe? É legal, porque na parte de AC/DC, no caso, né? É interessante que você vê quais são as influências do Joseph, né? Ele não prestava nenhuma aula de matemática, mas ele gostava de história. Então ele leu Arte da Guerra. Arte da Guerra, e também ele é meio que um fanboy do Houdini. Então, magia, predição, ilusões e truques rápidos é o esquema dele, né? Então ele faz vários truquezinhos de mágica, corda mágica. Esse da corda no final é tipo mágico de rua. É David Blaine, sei lá, alguma coisa assim, Mr. M. Que é meio mentiroso, porque como que ele fez isso nesse tempo? Ele é meio sobre-humano nessa questão, né? E aí ele vai lá e os dois começam a falar sobre filosofia do Sun Tzu, né? E aí acaba com choradeira, o AC/DC acaba levando o overdrive e toma. Não, ele perde pro chapéuzinho do Joseph, né? Ele fica amarrado e toma. E aí, que tal você levar um overdrive, né? Ele toma overdrive e vira paçoca. E pior que ele ainda continua. E o bicho não morre, né? Ele ainda invade a coitada da Suzy Q, né? Que é a cuida da Murico. Pregada lá, né? Ela sala, cuida da Lisa Lisa, né? No caso. Vassala, é caraca. Nossa, vassala, doloroso. Não. Deve ser CLT e tal. Deve ter direito de trabalho. Tem festa. E aí invade ela e os dois tem que usar o Ramon em pontos negativos, porque ele tem toda aquela história, né? E tem a parte que ele vai se arrepender lá pra frente quando a gente vai contar, que ele começa a espiar a Lisa no banho, né? E aí depois lá pra frente a gente tem uma descoberta. Ele sabe que é a mãe dele, né, velho? Que bosta. E aí ele, no final, se vocês estão assistindo, se vocês forem assistir o Battle Tennis de novo, percebe no final, quando eles estão voltando de barco, numa música em inglês, que a felicidade, Lisa casou de novo, não sei o que, ela tem 50 anos, falou de Sinadi. Olha pra cara do Joseph, a cara de arrependimento, tipo, Dark is my old friend de novo. Tipo Ben Affleck. É, o Ben Affleck, tipo, meu Deus do céu, minha mãe. Que ele descobre que apesar da Lisa Lisa ter uma aparência mega jovem, né? Ela, na verdade, ela é idosa, ela, né? Que ela tem mais de 50 anos e tá, tal. E ela ainda foi é mó Ramon, ela foi mó fraudulenta, né? Porque ela enganou o diretor. E aí, assim, avançando pro momento final mesmo, aí a porra fica o sério, porque os caras decidem a história, né? O confronto final é uma batalha de biga. Só que totalmente agressivo, porque os itens são um pilar gigante, um marretão do capão. Uma marreta gigante, né? Um crossbow de uma bola que, tipo, se acertar você, sua perna vai embora. Uma pequena e uma grande. E, tipo, roubalheira total, né? Porque... Os cavalos zumbi. Aí depois o Jotaro lá, vários truques pra edição de novo, né? Pra ganhar do Amo lá, do furacão do caramba. Ele se cega. Ferrando com a largada do Amo, né? Ei, aí fica assim, é mó zoeiro. A Lisa dá uma bronca nele, né? Veja, a lua já vai aparecer, por que você tá fazendo isso? Não, mas você tem que tomar cuidado. Aí ele falou, tem umas pedras ali, você vai ficar preso, então você não quer ver? Ah, não, aí ele manda ele calar a boca, como sempre, porque todo mundo manda ele calar a boca, porque ele não quer falar. Parece eu agora. E aí ele tá jogando um monte de pedra, tirando pedra e jogando pedra. Aí beleza, vamos começar. Beleza, quando ele dá a largada no cavalo, ele vai na frente e o Amo fica travado, porque o Joseph jogou um monte de pedra embaixo da roda. Tomou dele. Sem dó, né? E ele fica mega putão, assim, que ele é enganado várias vezes, né? E o Amo quer uma batalha épica, né? Quer uma batalha de heróis. E o Joseph, não, eu quero sair vivo daqui, pelo amor de Deus. E aí depois inverte, né? Quando a Lisa vai brigar com o Carson agora, na verdade o Carson que trapaceia, né? Fere ela quase mortalmente lá. Até no final, depois o Amo até meio que respeita ele, não é? Tem um maluco lá que começa a falar mesmo. Lá vem atacar ele. O Amo só a cabeça. Só a cabeça, então não bota ele numa besta. Ele se atira de uma besta. Só com uma cabeça. Tal, protege o Joseph, fala, não sei o que, não, um bom guerreiro, não sei o que, mas o Kars que é o filho da puta total, né, cara? Porque a Lisa, se fosse enfrentar o Kars de frente, o Kars ia levar um pau, infelizmente. Ele ia levar um cacete total. Então ele pegou um vampiro que tinha Doppelganger e esfaqueou ela pelas costas. Tem uma parte horrorosa também que ele fura o pé dela e bota uma corda lá, uma corda gigante, mano. Pendura, né? Pendura ela. Penduradona, aí fica... O Carlos, um jeito engraçado. É que ele usa outro sistema de corda mágica, né? Ele prende e faz prender o pé dele enquanto ele tá tentando dar um chute nele. Aí ele começa a tirar a atenção dele, porque ele fala assim, eu vou colocar fogo aqui no meu cachecol pra me dar uma força e ser mais rápido contra você, né? Só que na verdade não, ele tá amarrando, tipo, embaixo, do lado, e enganando o cara. Na hora que ele corta pra matar os dois, ele vai junto e fica preso. Então, você vai me ajudar agora. Aí ele salva a mãe dele e manda um overdrive. Aquele overdrive do jogo. O jogo do regaça, né? Ele vem com um corte de mão e passa, assim, no... E bate só na lâmina, mas como o Ramon é tipo um vírus, ele vai infectando o cara e queimando tudo, né? O foda dessa parte aí é principalmente o que rola depois lá, né? Quando dá uma síndrome de Jill, né? A gente achou que acabou, mas não. Ele enganou todo mundo de novo. Aí o cara joga lá o raio do sol lá no Cars, o cara usa a máscara lá com a pedra e vira a forma de vida suprema regada dubstep no bagulho. Ele pega a chave do esquema dele, a joia, na máscara e luz do sol. E aí quando ele faz isso e cai nos espetos de jeito horrível, os Stromheim faz, ele faz uma pequena cagadinha, né? Ele começa a usar todos o canhão da barriga dele, todo mundo com luz UV, deve ter dado câncer em todo mundo, né? É... todo mundo, né? Todo alemão. É, e foi lá e focou nele. Quando ele focou nele, ele meio que saiu da forma undead dele, e aí ele tem controle sobre qualquer tipo de vida na Terra, ele consegue sentir isso. Só, né? Ele vira a Terra basicamente o Mutano do Inferno, é, porque né, o Mutano cara? Não presta pra nada, né? Porque ele consegue. O Stroheim, ele mostrou que realmente a medicina alemã é a melhor do mundo, que ele até curou o Carlos, né, cara? Nem isso ele conseguiu fazer, velho. E aí, aí começa o drama de novo, né? Eles vão ter que correr. Batalha final, clichê no vulcão. Aí o Joseph derruba outro avião. Ele derruba outro avião no vulcão. Stroheim vem... Que é foda a resolução, né, mano? Manda o maluco pra estratosfera, velho. Ah, é pior, véio, né? Porque Stroheim vem uma tartaruga de novo, pela terceira vez. E aí... E aí ele entra no modo cagada, né? Que ele, primeiro ele planeja... Ele vai tentar se matar com ele, né? Aí a gente pensa, pô, mano, tá indo de novo pra tragédia, né? E aí ele faz, ele deixa o cara instintivamente... O cara, é porque o Carlos consegue Ramon. Ele tá vivo agora, né? Tem controle total sobre vida. É, ele não é mais um undead. Só que ele, como ele é a forma de Gaia perfeita, né? É que, tipo, ele consegue focalizar isso como se fosse... O raio laser, o visão de calor do Super-Homem, né? Então ele dá o golpe e ele começa a derreter o Joseph, né? Quando ele tenta bater o Ramon em Ramon, né? E aí ele usa a pedra, né, instintivamente, porque a pedra, ela é ativada com o Ramon. Então ele atraiu, né? Meio que a joia atraiu e pegou no vulcão e levantou os dois, né? O braço, ele... Isso que é meio bizarro, é muito... O do braço é pesado. Porque ele deixa o... Ele... Sabia que o braço dele ia estar no canto e o braço é levantado pra ponte e caiu. Pega no pescoço do Carlos. Ele perde o braço, o Carlos arranca o braço dele. Braço não, é um antebraço, né? Não, é um antebraço, braço, não. Antebraço. Não, sei lá. Ela entra no pescoço dele, ele fica meio puto. Ah, meu Deus, você planejou isso sim. Aí ele, na cagada, as pedras voaram também. Só que quando pegou nele, mandou ele pra estratosfera. Uhum. E eu acho que... Literalmente, tipo... E ele, acho que ele tem a pior morte. Uhum. Tipo, ele tem um dos piores destinos. Assim, é porque, tipo, ele ainda tenta voltar duas vezes, o filho da puta, né? Ele tenta usar aquela... Ele, não, vou voltar pra Terra. E bota aqueles canudinho horrível na costa. Primeiro ele tenta... Aí começa a congelar. Aí tem uma ideia idiota, né? Pera, agora eu vou virar um pássaro e consigo voar. Só que não tem ar. E outra, ossos de pássaros são ossos, né? Pronto, começou a congelar mais rápido ainda. Aí ele, beleza, o Han consegue usar, vou empurrar o vácuo. Vou tirar o ar de dentro e vou embora. Claro. Aí, ótima ideia, ele congelou de completo. Acho que ele tem a pior morte dos vilões, né? Porque ele não pode morrer, nem se ele quiser. Ele vira um mineral e para de pensar. Ele começa a andar por Marte. Melhor é o Joseph falando, cara, tudo funcionou como o meu plano desde o início. Nossa, é pior, né? Pior que a gente perdeu a... A gente esqueceu de falar a frase de impacto dele, né? Que ele consegue prever, mais ou menos, pra irritar. Porque a pessoa vai falar, o que né? O cara vai falar. Ele falou, né? Que foi a brincadeira que a gente fez, né? Você vai falar, você planejou tudo, até isso, né, Jojo? Aí ele fala, aí na cabeça, sim, com certeza. Só que na cabeça ele tá, não, só falei isso pra deixar ele bem puto mesmo. Foi na cagada. Infelizmente é uma habilidade que o Joseph perde com a velhice. Ele só tem dois episódios na terceira parte, né? Ele só faz merda depois, né? Na terceira parte ele só tem dois momentos, né, de brilhar, né? Que trapaça. A segunda parte finaliza bem mesmo, né? Tipo, a gente tem todo um semidrama, né, do Joseph morto e tal, mas aí rola tudo normal, assim, e a gente... parte pra aí sim, a parte mais bolada. É. Que é o... Acho que é até a parte mais famosa. É, mais famosa. Isso, sim. Né? E o pior é que é meio idiota também, porque, caramba, ele morreu aos 9 anos, caramba, esse meu, aí ele... No final é porque a mongoloide da Suzy Q esqueceu de mandar o telegrama. Enfim. Né? E ele fica puto. Nossa, ele fica pé da vida. Fica uma mulher. Ele manda aquele Darth Vader, sabe? O braço, a mãozinha, tec, tec, tec, tec, tec. Que a mãozinha, como é? A mão dele, né? Foi tratada pelo Stronghorn. A mão robótica, né? Aí, só pra gente correr um pouquinho então com a parte 3, né, já que ela é bem extensa, assim, a trama principal, óbvio, né, vocês também usam de spoiler, né, vocês já provavelmente conhecem, mas passa aí com uma mudança, né, agora de paradigma, né, o Ramon não é mais tão útil, né, agora eles estão utilizando um novo recurso aí, né, pra as batalhas, né, então eles descobrem uma espécie... Até metade da história, né, porque você, uhum. Ah não, é um fenômeno psicológico da sua força de vida, né. Eu tenho que Ah, então você vai dizer que a tartaruga Coco na parte 5 tem uma porra de um desejo de vida fudido que ela consegue um stand, tipo isso. Mas aí, cara, eu tenho que deixar descobre e manda a flecha, né? Mas aí que rola, né? Os stands são descobertos, né? Tem todo um subplot aí com o Jill, né? Que tá de volta, né? O Joseph explica depois pro Jotaro, né? Depois de toda uma introdução lá que o Jill ele voltou e por causa dessa volta aí, o stand do Jotaro e da própria mãe dele desperta, né? Eu só queria até deixar um adendo, velho, do Jesus. O primeiro stand, velho, o primeiro usuário de stand não é nada menos que Jesus, cara. Jesus foi o primeiro cara a ter um stand. É, provavelmente tomado um meteoro na cabeça, porque a flecha é vindo do meteoro. E aí ele fazia milagres, né? Só que não era, cara, né, assim, Deus, não sei o quê. Era meio que o stand dele, né? Isso. Mas aí, o que que rola aí nessa grande saga, né? Eles reúnem meio que um grupo, né? Uma party aí pra ir atrás do Jill. E a gente tem dois grandes momentos. Uma partida até o Egito, né? Eles têm que lá enfrentar diversos desafios, né? Os inimigos são baseados em cartas do tarô. Então tem uma temática toda legalzona, assim. Identidade visual ainda com continua fabulosa. Com nome de fabulosa. Música ou músicos. E aí depois uma segunda... pesado, velho. Aqui ele pega pesado na parte de música e músico. Demais, e aí, cara. E aí depois uma segunda parte agora no Egito, né? Que é perto do objetivo final, né? Aí acaba os tarôs e viram deuses egípcios, né? Nossa, aí, caramba, como eles sofrem pra só chegar no Egito, né? Eles não podem pegar avião porque tem gente infiltrada do dia. Eles não podem pegar um e barco... porque o Joseph derruba todos. Exato. É porque toda vez que ele... aperta os cintos, o piloto sumiu e ele vai lá e derruba essa porcaria toda vez. Ou quando eles vão de bar, quando eles vão pegam um navio, eles descobrem que o navio é um macaco, um orangutan, pedófilo e estuprador. Caraca, tinha a menina. Cara, esse arco da menina é muito pesado. É muito errado. Tipo, a primeira menina. Não, tipo, depois da Lisa, a primeira personagem feminina sexualizada é tipo a criança e o macaco. Ah, é assim. Não é que assim, uma criança, ela tem praticamente quase a mesma idade do Jotaro. Só que o Jotaro é um garoto de 17 anos com uns 2,20 metros. Então. O Kakuin também, né? Não, é todo mundo, né? Que é... Todo mundo. Se você então. É protagonista menos o Ig, você é um velho de 60 anos e você, tipo, levanta peso que nem o. Nem o Schwarzenegger, sabe? É, mas aí vai falar, é o Ramon, mas ele tá velho porque ele não usa, porque ele é burro, né? Ele não sabe usar direito. Cara, a gente tem... Não, peraí. E tem diversos momentos, até o ápice mesmo, que a luta fugiu, né, cara? Essa luta é emblemática, velho, no final. Assim, pulando todos os stands, assim, é só pra... É o stand da semana, depois, né? A gente... Muito então tem muito stand da semana. Assim. A gente tem os favoritos aí, né, velho? Aquilo é Yellow Temperança, é muito maneiro. Força, não sei o... Strain Você curte o Marco Goreno Tango bolado. Eu gosto do Darby, dos dois Darby. Os Darbys, né, cara? Darby. O primeiro ele blefa tão forte que o maluco tem um derrame. O Joseph tem convulsão, velho. É muito bom. Pior que assim, na versão. O segundo do, é o do na versão, yes, é que tem yes. Dois. Tinha um ovo anterior, né? Que a gente falou anteriormente. Uhum. E a versão atual, né? Na versão antiga, o dublador é um cara diferente, com uma voz bem mais grossa, né? E dá a entender, parece que assim, ele blefa, só que ele grita, né? Faça a jogada, Darby, não é que ele berra assim, acho que o cara berra tão grosso do maluco, que uma veia do cérebro do Darby explode, assim, ele começa a babar e começa a ter convulsão no chão. Agora, enquanto no novo, é realmente um blefe, né? Ele dá uma blefada, o cara fica nervoso e tem lá um derrame. Yes. Oh my god. Derby, retire! O Rolls Royce, eu acho, ele meio que acredita um pouco no começo. Não, é. Até a velha, qual que é a velha? É a Enya. Qual que é o nome da velha babona lá? É Enya, a cantora, que canta umas músicas baboseiras também. Isso. Ah, mas o Rolls Royce, ele quer dinheiro, né? Ele só quer... É, fica bem depois claro. Depois ele se junta, ele se junta ao Oingo ou Boingo, eu nunca lembro qual. É, primeiro ele faz parceria com aquele, o cara que matou a irmã, né? O Gale, que é o homem do... Ah, das mãos, duas mãos direitas. Duas mãos direitas. E aí você tem a primeira bad quando você acha que o Abdol morreu. É, que morreu, né? O Abdol firmezão. Pai dele. É, então, aí isso é um caso curioso, que ele levou o tiro, né? Ele era pra morrer ali, só que como a popularidade dele era tão grande, existem algumas indícios que ele quis voltar um pouco com isso, né? Que não adiantou nada, né? Porque é o Araki, né? Araki, personagem... É. É, parceiro de... Se o seu nome não tem... Não, nem se o seu nome tiver Joe Stars, você não sobrevive. Né? Corre o risco de você morrer de um jeito horrível. Que nem o Iggy. Iggy! Nossa, cachorro. Coitado. Se é cachorro... Porra, ele sofreu. Se é Zeppeli, cachorro, ou parente de Joe Star... É preferência, é morrer, né? Tipo, é um alto... 80% de risco pra você morrer, entendeu? Cara, ele sempre dá uma favorecida à família do Jill, velho. Ele tem uma paradinha assim. Ele sempre dá uma favorecida aos vilões. Mesmo que os bichinhos ganhem, velho. Os mocinhos se fodem muito, velho. É, na parte final foi um massacre, né? E tudo culpa do Vanilla. Até na... Mas dando uma voltada no OVA clássico, tem um personagem que eu gosto pra caramba, que é aquele Nadu. O Enidu? O cara... Enidu, isso. Né? Que ele é cego. Isso, pô, ele é muito maneiro, velho. Nossa. Isso, o stand dele é aquela mãozinha d'água, é, né? É, toda a água. A luta entre ele e o Jotaro com o Iggy no OVA eu achei mais legal. É. Principalmente porque rola meio uma comunicação entre o Enidu e o Jotaro. E eles falam, porra, se em outra época a gente seria amigo, tá ligado? Aí dá aquela famosa teoria da conspiração que ele pode ser o Bruford, né? É, mas é como ele foi. Como ele foi salvo primeiro pelo Dio, né? Então ele segue meio que ordens dele sem nada. Ele pensa que não, esse cara tá sendo controlado. Não, tem gente que não tá sendo controlada. Maria não tá sendo controlada, a outra moça também não. Porque eles querem o Dio do Dio, entendeu? O D do Dio, isso. As duas. É, por exemplo. É, o próprio lá, o Vanilla Ice, né? O Vanilla Ice também. O Vanilla Ice. O Vanilla Ice também que é o D do Dio. Não, tô brincando. É, o Vanilla Ice é muito malucão. Ele quer mesmo. Nossa, ele é muito louco. É tipo, veja como ele é fiel a mim. O Nirais arranca a sua própria cabeça. Eu, você tá maluco? Eu vou arrancar a sua. Do nada. O poder dele é roubadaço, né? Porque ele... Eu do Vanilla Ice. Puta, é roubado pra caralho. O pior é que eu fiquei... A hora que ele fala, depois que o Vanilla Ice ataca o Abdol, eu falei, porra, ele não morreu de onde parece, né? Ele vai, parece vai que não, parece que não morreu. Você nessa... é, olha... Aí mas só pra deixar aparece, a gente mais triste. Só no final aparece ele dando um joinha. É, dois joinhas. Com o Ponaré, velho. Ele e o Ig no ombro. Caraca, que velho. Não, pior ainda, porque bad, no mangá cara. É... Tipo, sabe o que sobra do Abdu? Dois joinhas mesmo, só os braços. É, só sobra os braços. Cara, é isso. Nada. É isso ele não morre assim, herói, ele lutou heroicamente. É, bem repentino. Não, ele foi atacado não, e... Não, ele tira o Ponareff da frente e o Ig da frente, né? Tipo, dá um tiro ele de lá, aí ele vem um aquela... Ele e só passa o cream lá, lambendo todo mundo, é que o Vanilla Ice mesmo fala, né? E o stand do Vanilla Ice era muito estranho, velho. Porque ele meio que se mastiga, né? Se come e some. E o Vanilla Ice fica dentro lá. Ele mesmo diz que ele não sabe pra onde ele manda, entendeu? Ele pode mandar pra Saturno. Tipo, coitado do Abdol, tá lá sangrando, na ponte caiu, entendeu? Aí tem uma diferença. Aí tem duas diferenças no OVA e na animação, né? Do jeito que o Iggy morre, né? Na animação ele morre. No mangá, né? Ele morre pior, né? Porque ele faz uma cópia do Dio e tenta enganar o Vanilla Ice. O Vanilla Ice acaba destruindo a estátua de areia do Iggy, que o poder dele é o tolo. O Dafu! O Dafu. É o Fu, né? Ele. Controla a areia e ele é um dos stands fortes porque ele não sofre dano físico, porque é areia. É, o colateral, porque né? Porque stands têm um ponto fraco. Se você, por exemplo, se eu tomar o meu stand tomar um soco na cara, eu também recebo dano. No caso dele, não tem tanto isso, porque ele consegue se reconstruir rápido. Ele pode perder a cabeça do stand dele e ele conseguir se virar, né? Ele faz isso É, e, mas o Iggy, tipo, ele, a gente gosta dele porque ele é covarde. Ele usa o stand dele não, pra correr. Ele é covarde, né? E a gente... Ele mesmo dá uma boa de... Sujão. Ele, porque assim, cara, olha... Ele, eu cara, não o tava... Iggy, ele nem queria estar ali. Ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Ele quer sobreviver. Ele vê um perigo chegando, ele corre. Ele é o único inteligente. E a diferença é que ele tem um stand pra fazer pior isso. Pior ainda, porque ele tava vivendo uma vida boa. Ele pegou e... Mostra, antes dele, na luta do Pet Shop, ele fala, né, olha, tinha uma vida boa. É, ele mostra que ele pegou o stand. Mostra ele com as cadelas é, lá. Ele dá uma porrada, ele faz um harém dele com o harém de cachorro. É, porque ele salvou elas, né? E aí, do nada, eles começam a tretar com o Abdu. Tipo, começa a tacar fogo pra telada, areia e porrada, sangue pra telada, e eles prendem ele. Ele pega o cara, né? Ele fala assim, ó, você vem com a gente castra você. É, pode ser isso, né? Que o Iggy só pensa nisso. E chiclete. O interessante é que o Iggy, ele é o único dos desse grupo aí que o stand não tem lá, tipo, uma cor, né? Porque dos principais, todos eles é algum nome maneiro de duas palavras com cor. Você tem, né, o Star Platinum, o Magician's Riddle, que é o do Abdol, o Hermit Purple, que é o Green. O Higher Phantom Green, né, que é o do Kakoin, que é aquela parada do tentáculo. Você tem o Silver Chariot do Polnareff. Pobre do Joseph, que ficou com o pior stand do Hermit Purple, que só sabe tirar foto. Ah, ele tem duas funções, né? Ele consegue a grandes custos, né? Porque toda vez que você gasta uma pula, vai ser caro pra caramba. Ou TV, né? Que ele... Porra, naquela época ele dá ainda. Se ele quer tirar uma foto psíquica, ele tem que quebrar a câmera com a mão, né? Se ele quer mostrar na TV, ele faz a mesma coisa e invade, né? É um poder interessante pra ele, porque... Só caro. Ele é bem inteligente, né? Só que eles tiveram que dar uma nerfada nele, né? Deixar ele meio idoso, meio bobão. É, cara, eu confesso assim, ele. Essa de longe é a única parada que eu não gostei muito no Jojo, assim, a velhice do Joseph. Cara, ele é um personagem tão, tipo, é tão bom, completão, né? Ele é roubado, né? Ele não é assim, de poder roubado, ele é roubado porque ele é inteligente. Ele é. Porra, assim, ele podia virar pro Jotaro e falar, ó, stand é o caramba, na minha época eu tinha que brigar com deuses Maia seminudo aí. Porra, então, usando só na mão, né? E eu acho meio. É, mas é uma. Até ele tem um stand, né? O stand dele, assim, é um pouco inútil. É que ele consegue. Ele é inútil, mas ele consegue dar um jeito e tirar jeitos curiosos. Tipo, ele usa que nem um Homem-Aranha, por exemplo. Ele usa pra puxar coisa, Eu imagino que essa parada era tipo, a gente tem que fazer o Jotaro ser foda. Não o é pior, né? A gente tem que fazer o Jotaro ser fodão e todos. É tipo o superpoder do Batman. Tudo o resto é merda. Todo mundo o superpoder é merda, do Batman na Liga da Justiça, sabe? Todo mundo fica burro nele, né? Fica perto. Tipo porque, isso, pois é. Caralho, porque o Joseph, ele era o cara malandro. A única vez que ele faz isso é quando ele faz a parada lá com o Darwin e dá perto. Então, ele perde, ele pega o chocolate. Então. E é pra ele ter ganho, né? Com trapaça, ele sempre ganhou. Porra. E ele é mais velho que o Darby também, tem mais experiência com essa parada. É uma parada legal que nessa saga a gente nem falou, mas não tem nenhum Zeppelin nessa saga. É, então. Tanto que quando a gente tava, eu e o Rosa estava assistindo ainda sem saber, tem uma hora lá que eles falam, né? Ah, a gente vai buscar mais um cara, que é o cara que vai ajudar a gente, que no caso era o Wick. Mas eu tinha certeza que ele ia trazer um Zeppelin, sabe? Ia tirar um Zeppelin e ia trazer. É a hora do Zeppelin. Tinha os irmãos do. É, então. É hora de brilhar. Porque tinha né? os irmãos do Caesar. Acabou ali. Do Caesar. Caesar, né? É, então. Tanto que o próximo Caesar é tipo, desse lado, né? Mas ainda não. Aí trouxeram o Iggy, que morreu, tristemente. Tristemente, bem cortado em dois. Ele morre no... É, voltando um pouquinho, desculpa. No mangá, ele morre sendo pisoteado. Ele fica aberto, né? Quebradaço. Ele totalmente quebrado. Ele não é, tipo... Ele não apanhou do stand. Ele poderia ter morrido indolor. É indolor não, né? Porque ele é doido pra caramba, coitado do Abdul, desculpa. Ele é doido pra caralho, porque cortar o braço. Ele na metade do mesmo porque jeito. Não, ele ia... Nossa, ele foi quebrado inteiro. Porque, tipo, o cara é um vampiro. E o Vanilla Ice, né? Que pisa nele. Ele pisa muito. E ele já... E ele é um vampiro, né? Então ele tem super força. Então, vixi, ele... Quebra ele inteiro. E o... É, não, ele até fala que poderia matar o Iggy mais rápido, mas não. Ele quer fazer tipo, ele sofrer. Porque ele bateu numa estátua de areia do Dio, né? Do Dio. É, malucaço, malucaço. Na verdade, foi como do Polnareff que deu a ideia, né? Coitado. É, o Polnareff se esforça nessa saga também, né? Se esforça, mas quem deveria ser pisoteado é o Polnareff. Me desculpa, mas eu preferi o Iggy vivo. Ah, é que o Araki acho que não gosta muito de cachorro mesmo. Acho que entrevista já falou isso. Ele não gosta de cachorro. Né? Ele prefere o francês, mas... Mas aí, assim, vamos ao momento principal. Que é a hora que a gente descobre realmente quem que é o verdadeiro poder, né, velho? De usar o Ordo. 分かるはずがない。 時間を止めるスタンドなんだ。 最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった。 Se a gente já achava que Vanilla Ice era overpower, você tem o poder que a gente viu tudo com o stand. A gente viu mimificação, né, pra imitar, previsão do futuro, magnetismo, eletricidade, força, transporte. Nossa, esse cara é um pedófilo. Transformava o Bonaref em criança. Nossa, esse cara é pedófilo. Aquele era. Teve aquele bebê que tem o stand. Faz virou mas aí depois de tudo isso a gente tem o stand mais overpower, velho. O que dá pra fazer pra deixar mais overpower? Para o tempo, e, velho. Nossa, como foi quanto sacrifício teve pra poder descobrir qual que é o poder dele, né? Só descobrir. É legal que, assim, nessa hora, assim, esse finalzinho de Jojo, assim, tem uma mão muito boa, assim, realmente, os caras morrem, se ferram. Só que, sim, demora muito pra acontecer isso. Tudo que eles tinham de sorte, né, demora muito. Ah, e tem uma parte bem engraçada com essa parte do Dio e o The World, né, o Dio World, né, que chama esses episódios, né. Tem uma parte que o Polnareff tá subindo, né, se você subir mais um pedaço, mais um degrau, eu vou considerar você como inimigo e tal. Ele tenta subir. E usa o The Word e ele volta pra baixo, né? Aí quando você vai imaginar o que que ele fez, então ele foi lá, parou o tempo, ele para o pega, tempo, o Polnareff, pega o Polnareff, bota lá embaixo, sai correndo rapidão assim. Se eu tenho só 9 segundos. Pose. Mas é aquela coisa, são segundos e na Mekusei, né? Demora metade do episódio. Ele fala que nem um hamster, né? Porque explicar, né? Porque ele fala com o tempo parado, né? Só que. Ninguém tá ouvindo, ele não entende. O Dio, às vezes, ele meio. Pra quem tá falando se o cara não consegue entender, né? Pra ele mesmo, é o único que eu me amo tanto. E aí ele tem esse poder, né? Que, nossa, teve um sacrifício pra caramba, que a Corinthians teve que sacrificar pra isso. Então. E aí, em vez de falar ou escrever na parede, ele para o tempo, ele dá um tiro no relógio. Destrói um relógio que ajudaria. Poético, né? Ele é poético, ele é artista, né? Ele é difícil de entender, né? Só pra deixar pro pobre velho Joseph ter que descobrir sozinho. Quase o Dio se ferra nessa, né? Porque se ele desse um soco nele, com a armadura de Ramon, ia torrar tudo ele. Ele ia morrer. E aí ele... Velho. Fico triste pelo Ramon não ter sido mais útil. É que realmente ele tava nerfado. Não é que tava nerfado. Depois que você tem a porra de um stand para o tempo, meu amigo, não é que foi nerfado, é que você simplesmente deu um famoso upgrade do Shonen, né? A gente precisa de algo muito forte. Senão, imagina vai lá e toma um rebuff overdrive, que é um golpe ridículo do Joseph, né? Que ele levanta, dá uma cotovelada do jeito mais tosco de todos, sabe? E levanta o sovaco pra cima e bate, sabe, com o cotovelo. É horroroso aquele golpe. E aí... Mas eu acho que o melhor de tudo é a solução massa velho. Uma vez, eu lembro que quem me explicou a melhor forma disso foi o Hideki. Ele falou assim, cara, como você ganha de alguém que para o tempo? Você para mais o tempo que ele. Por quê? Porque você para o tempo assim, dentro do tempo dele, né? Dentro de parar o tempo. E a desculpa do Jotaro é que ele foi mais... nessa parte ele é bem inteligente até. Claro que é inteligente, né? Porque na parte 4 ele é mestre biólogo marinho, já custou, sabe? Ele é reconhecido já pela National Geographic, um monte de coisa. A gente tem duas cenas bem famosas, né? A partir da faca, né? Uhum. Que ele sacaneia todo mundo, né? Que ele para o tempo, faz uma pessoa comer um gato, enfia um garfo no nariz da pessoa. Outra pessoa é esfaqueada do nada e o coitado do Joseph leva uma facada no meio do pescoço. Vou parar o Ramon e tudo mais, né? E outra cena de faca legal, né? Que ele... Ah, beleza, eu sei que ele se mexe por tempo, né? Ele quer que eu me aproxime pra ele enfiar a mão em mim. Que ele faz isso, né? Ele dá no peito, sim, dele. É, porque basicamente o stand, a gente passou meio por cima, mas praticamente o stand de Jotaro é um maluco forte que dá uma porrada de soco. Ele tem curto alcance, mas quando pega é mortal. Porque ele é muito preciso e muito forte. Isso. É, a precisão dele, dizem que é uma das melhores. É a melhor, stands, né? Mas a desvantagem dele é o alcance, né? Que tipo, é o alcance do braço do Jotaro. Assim, se fosse de acordo com o desenho, seria um alcance longo, tipo uns 2 metros. É, uns 2 metros. É, só que você... Envergadura de 6 metros. É, só que aí você tem o... pra isso você tem o Kakoin, né? Com o Emerald Splash de 20... Aí, de 20 metros dele, né? Que metros. É uma especial... E tem o próprio Ponareff tem esse poder. Ele consegue manter uma distância alta também. Ele consegue soltar. Boa, né? Sim, por causa da espada. Dispara aquela paradinha da espada. É, ele fala, eu vou... Só que ele fica vulnerável. É, que ele fala, né? Eu vou mostrar pra você a verdadeira velocidade. Que ele solta a armadura e começa a fazer imagens, né? Com a velocidade dele. Tipo o Goku quando tira o peso. É o Zanzo, né? Zanzoken. Só que ele bate tão rápido que machuca. Todos os clones dele machucam. Sim, uhum. Todos eles têm um alcance alto, tirando o Joseph, que é uma bosta, só serve pra hentai aquele negócio. Dos tentáculos roxos que parecem no Death Tentacle. E o Star Platinum, que é só me embate e me espanca. Isso. Bruto. Total, né? E aí vem a parte. E né? aí o que ele da faca. A parte da facada lá. É, que daí o que ele basicamente ele fala, bom, e aí ele consegue ver que o Jotaro tá começando a se mexer dentro do tempo parado. Aí ele fala, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou parar o tempo e vou jogar, tipo, centenas de facas que eu não expliquei da onde eu tirei. Uhum. E eu, quando o tempo voltar, vamos ver quantas te acerta e quantas você consegue parar. Aí o plano tá meio certo porque o Jotaro, com preparo digno do Batman, tinha colocado livros embaixo da própria roupa pra parar algumas das facas. Ele botou isso e uma placa de e uma testa. Ele botou livro na testa, né? Uma placa na testa, exatamente. E aí ele leva até uma facada. E aí o mais escroto é como ele finge de morto, né? Cara, ele usa o Star Platinum pra segurar o próprio coração. Nossa, aí que diferencia um pouquinho, né? Isso é muito absurdo. No OVA, ele tem que fazer isso antes, né? E o Kekoin, o Ponareff aparece do nada. Nossa, o Ponareff também sofre, porque ele perde metade do pé, né? Nossa, ele não consegue pular direito. Ele teve que cair lá do telhado e acertar. É Kutabaredio, né? O Kutabaredio. O mesmo, os dois caras. Kutabaredio. E espeta a cabeça dele, né? Porque é um dos pontos fracos, né? E a outra coisa muito engraçada. É o cérebro, né? Eles falam que se você tá diretamente no cérebro, você consegue. Pelo menos paralisar ele. Nossa, e se você percebe no anime, no raio-x, parece que aquela bandana de coração tá grudada no crânio do Dio. É horrível. Pior que é. E aí ele acerta isso aí. Aí o que diferencia um pouco, né? Porque o Ponareff é acertado, né? Toma um soco. E aí ele primeiro vai tentar matar o Ponareff. Então o Jotaro vai lá e puxa a atenção pra ele, para o coração, né? Pra pensar que ele morreu de verdade, né? Porque, nossa, e dá uma aflição na animação que ele pega um policial, né? Policiais aparecem lá porque, né? Tá acontecendo no time. Puta, verdade. Ele pega, enfia a mão no cara e fala, mira direito com essa arma. E dá um tiro no Jotaro. Ainda bem que o Star Platinum é nojentamente roubado com precisão e parou a bala, né? Porque ele já fez isso com a queima-roupa, né? Então não precisa fazer isso agora, né? Cara, que aflição, cara. Realmente, assim, não tinha como o hobby do Joseph ser o destaque com o roubado do Star Platinum. Nossa! Caraca, ele faz tudo, nossa, velho. Nossa, e... Depois para o tempo ainda, né? Do nada. Que na animação não tem... Você lembra daquela parte que tem um prefeito, tem um político que tá ajudando o Dio, né? Que ele força. E ele tenta fugir do... Que o Dio faz ele virar motorista do Uber, né? Faz ele correr, né? Ele tenta sair do carro. Na hora que ele vai voltar, ele volta pro mesmo carro, porque ele parou o tempo e botou ele... Novo você tentando imaginar essa cena, o Dio vai, para o tempo, levanta, abre a porta, pega, sai. Gordinho, levanta, coloca aí no carro, pose, cabelo tá bonito? Beleza. Nada como uma boa imagem. Ele senta devagar, né? Cara, mas tu tava falando da comparação do OVA e do anime novo, cara, ficou muito legal, velho, o jeito que ele parou. Não, eu acho que ele ficou com barulho de peido, né, na animação, eu só não gosto. Eu gostava mais isso no OVA, né, sabe? E tem mais luta, né, no no OVA. Por exemplo, aquela... É, no, não, o OVA é só luta, pô. É, o e... É o problema, uma coisa que eu gosto que o OVA tem menos do que a animação é que, tipo, na animação, de repente, do nada, novamente, sem explicação, eles ganham a aura do Dragon Ball. É, sai voando. Não, mas o Dio já sai voando no anime. Foda-se. Não, mas o Dio também, ele é o vampiro ancestral voando. Ah, não, é que ele para até... O Jotaro não. Nossa, é mais tosco ainda, imagina ele voando, ele não tá voando, ele tá chutando muito forte. Então ele chuta, para o tempo, chuta, para o tempo, chuta, para o tempo, e vai indo, entendeu? Ah, agora o Jotaro sai voando do nada, assim, tipo, foda-se, o meu planeta precisa de mim, é isso, é bizarro pra caralho. Porque sim. É, mas ele... Ah, e tipo, no OVA tem umas partes incríveis, é, que ele pega o Jotaro começa... Um ônibus cheio de gente, nossa, ele entra no ônibus, gente, meio de gente, e passa a mão nos caras, né? Nossa, decepa uma parte de gente, mata a gente, mata a criança, aí uma cabeça de uma mulher rola pra perto do Jotaro. Mas o Jotaro começa a ficar putaço e arremessa o Dio pra puta que pariu. E começa a socar o... Não, ele começa joga... a socar o ônibus como se... Nossa, ele abre um buraco e depois ele começa a perder mais a linha e arranca um... Ele tá nem aí com a parte histórica. É, ele pega a torre e joga no cara. E aí o Dio começa a socar, querendo mudar, só que ele dando soco nele, não o stand dele. Aí, nossa. Então. Aí ele começa a jogar iate um no outro e começa a perder mais a linha. É uma luta maneira, velho. Até a rolo compressor depois rola. É, o da animação nova até a do rolo compressor. É muito bom. Maneiro, porque na verdade isso é uma parada que a gente não fala, que o Dio, ele quase... morre pro Jotaro, só que daí ele consegue eliminar a volta por cima sugando o sangue do Jotaro. Nossa, aí é um plano... Né? E aí ele é meio sangue poderoso. Perfeito. Nossa, aí é um plano meio bizarro. É porque o que acontece, galera, a gente não explicou direito. É, quando o Joseph, né? É o Joseph? Não, o Jonathan. O Jonathan, ele perde... É, o Jill rouba o corpo do Jonathan. Isso. Mas o corpo rejeita ele porque... É, tem toda aquela porque parada o corpo de é bom Jonathan. E a cabeça é má. É tipo isso. É, tem todo aquele bem mal. Aí, pra ele virar um corpo, ele precisa do sangue de um Jonathan, né? De um Jostan. Aí o que acontece? Nessa briga toda aí, ele dá uma chegada no sangue do Joseph e ele vira um de novo. O Google, né? Maps do Rio é incrível, porque ele toma. Não, ele para o coração, ele chega perto pra. Ele não vai matar com o The World, ele não é tão burro assim, por enquanto. Ele vai decepar o cara com a placa de pare. E aí. Não, acho que era não, é proibido estacionar, alguma coisa assim, ou virada proibida. É, ele vai decapitar ele. Nossa, que ele vai chegar perto pra ver, ele levanta e enfia a mão no crânio. Do Dio e explode a cabeça dele, né? Não decepa, mas tipo, dá um traumatismo craniano animal. E aí ele começa, e depois ele tira um balde de gasolina do nada e joga no cara assim, ó. Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma dó pra você. Pra mim, dane-se se você for pro saco ou não. E aí ele tem o Google Maps do Dio, ele toma outro, o Ora Ora, né? Que é o combo, e é lançado pra longe. Na verdade, ele já tava esperando isso. E aí ele cai do lado do onde o Joseph tá e ele vai lá e suga o sangue. E aí tem duas coisas diferentes também no OVA e na animação, né? Que na animação é mais engraçado. Porque ele vai, não, eu preciso ir pra aquele lugar. E tenta ir pelo esgoto. Só que não é que ele abre o esgoto. O Jotaro tá assim. É, tá ocupado. Ele fala isso, né? Tá ocupado. É. Enquanto no OVA é diferente. Ele vai chegar num lugar e o Star Platinum pisa no negócio. Assim, pá! E tá ele do lado, né? Mas esse modo Tartarugas Ninja do Jotaro foi engraçado pra caramba. Eu não achei legal. Eu achei legal, mas mais engraçado, né? E ele suga e entra no modo Super Saiyajin. Aí, se não me engano, nessa parte do bueiro, ele vai tentar ligar o Da World, ele vai falar da World. Ele puxa uma faca. O Star Platinum vê Ele puxa uma faca e ele começa a tomar um monte de burro, tudo que é canto. Murro na cara. Nossa, murro na cara. Você vê ele tomando um saco. Na animação, ele toma uns 3, 4 socos no saco. Sabe, daquela porra de 2 toneladas de murro, né? As bolas do vampiro explodiram naqueles golpes que, nossa, deu. Não deu dó, porque ele é um pau no gordo de morro. É porque é um pau. Ele é um... Caraca, não, velho. Não tenho dó do Dio. Nenhuma véio. Dó dele. E ele é arremessado, pega o sangue, entra no modo Super Saiyajin e fala umas coisas de usuário de crack, né? Que o sangue dos Esse barato é louco. O barato é louco, é pra mim que ele fala, né? Que. É, nunca me senti tão bem desde que eu me transformei em vampiro. O sangue dos Jostas dá uma boa onda. E enfia a cara, e tipo, ele enfia o dedo na têmpora e começa a furar e regenera rápido. E depois ele começa a coçar a cabeça como se estivesse arrancando ceborreia, sei lá. Mas ele começa a arrancar um pedaço da cabeça e começa a jogar tudo pelado. E aí você pensa, pô, agora ele enlouqueceu de vez, né, o poder. E aí que ele vai jogar, fazer a famosa cena que não tem no OVA, mas tem no jogo. E na animação que é a famosa cena do trator, né, O rolo compressor, né? Não o trator. Legal. E aí ele simplesmente decide que é maneiro ele pegar um rolo compressor e jogar em cima do jornal. Raios, né? E socar em cima. Faz mais sentido que no OVA, porque no OVA ele pega um tanque de gasolina, né? Um carro tanque de gasolina. Isso, só que ele joga um não tanque ia fazer sentido, porque ele precisava. Ele quer o sangue do Jotaro também, né? Então ele vai pegar esse. Uh-huh. Que ele fala, roller, daí cai em cima. Porque ele quer esmagar e sugar o resto. Tipo, fazer suco de uva com ele. Aí ele começa a cena clássica, né? Que o engraçado é a cara do Jotaro, né? De onde ele vai vir? O que, que ele vai fazer? Aí na hora que ele vê o. ele descendo com o rolo compressor, ele. Filho. Ali, rolo compressor. Da... Sabe a cara de. Mano, não. Aí só escuta o tanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan aquela luta entre dois personagens. E essa luta vale a pena. Que... ela não é rápida, ela é demorada. Ela é rápida na animação, eu acho. Mas, tipo, é o mais legal que, tipo, depois dessa luta que ele derrota o Jill. Derrota, como a gente disse, sem motivo algum, ele para o tempo mais que o Jill. Não, ele foi. Ah, ele foi mais esperto, né? Ele esperou os 9 segundos, né? Deu 9, uhum. E aí quando ele deu 9, e ele parou. Ele parou por 13, não é? 13 segundos. Quando ele deu os últimos 3 segundos, o que ia explodir, né? Que ia pegar nele, né? Ele para nesses 3 últimos segundos, aí o Dio começa a entrar no monólogo masturbação dele, né? Caramba, eu sou incrível, prepare-se, humanos, eu vou dominá-los, no melhor jeito José Wilker. E aí ele vai lá e, tipo, nossa, essa cena é engraçada, né? Que o Jotaro chega e fala, ó, é muito estranho se você separar essa parte só, né? Aí ele fala, como é que é se sentir alguém chegando por trás de você e você não poder fazer nada? Aí, tipo, ele dá uma bica na perna dele, mas ele quase decepa as pernas do Dio. E aí ele vai lá, isso aqui vai me deixar com gosto ruim, então quanto tempo leva pra regenerar essa porcaria? Vamos decidir que nem no Velho Oeste. Quem sacar primeiro, ganha. E aí ele regenera e fala, esse é o problema de vocês, Geostars. É, vocês se preocupam com como ganhar, o gosto na boca. Pra mim, não existe nada além de vitória. Joga sangue na cara e fala, ganhei. Só que ele é burro, né? Porque ele é vampiro, ele regenera, certo? O stand dele não é um vampiro. Ele chuta com o quê? Com a perna. Exatamente. Que tá zoada. Na hora que ele toma um soco, ele começa a tomar um shockwave, né? Começa a quebrar tudo. Ele fala, não é possível. Sim, é possível. Você é burro, Jim. Morre desse jeito de ódio. E aí ele explode. Explode em sopa. Aí no final tem uma cena, tem um final que não é final de novo, né, com o Jojo. Só que dessa vez é um pouco mais resolvido, né? O Jojo não volta, nossa, né? Só até a gente toma um susto lá com o sangue do Jojo lá sendo transferido pro Joseph. Lá. O Joseph tem noção do maior, maior foda-se do anime, né? Fala, só passar o sangue aí que aí, ele volta. Ele fala, mas ele não tem pulso. De pulso agora entenda. Porque ele parou o coração dele e voltou. Aí ele começa. Ele vai lá e fica. Agora eu manjo. A mão no... Porra, não sei porque ele não virou médico, né, velho? Ia ser tipo o melhor cardiologista da história. Ah, mas você não viu? Na cela de prisão dele tem um monte de livro de motor de barco, vida marinha, né? Então ele já gostava. Ele já sabia o que ele queria. Ele, na verdade, gostava de golfinhos, tipo, né? Lobo. É meio assim. A única coisa que deixa calma é lobos e mulheres quietas, né? Porque ele odeia mulher barulhenta. E aí ele vai lá e o Joseph faz a piadinha dele, né? Que ele pega o Emmett Purple, joga lá no desliga a ambulância e fala, seus idiotas, eu voltei graças a você, idiota. Ali, na hora que ele levar o velho socão do Orar no meio da cara, velho. Não, calma. Sem noção também. Ele mandou, ele, lembra que a gente falou it's a prank, bro? Ele mandou isso, né? Agora. It's a prank, bro. Beleza, parou. Mas assim, é bem maneiro esse final do Stardust, né? E é maneiro também esse resumo também que a gente passou, né? De como tem maluquice, né, nessa saga aí de Jojo, né? Tem muita bizarra. Tinha muito mais pra contar, moçada. Os stands malucos a gente nem falou, tipo, as bizarrices. Não tem nem como. Nossa. Eu só sei que tem stand lá pra parte 6, 7, que eu não consigo nem explicar o que eles fazem. Não, esse eu aí só é o do 5. O Crimson. É, o King Crimson. Só funciona. Essa é a explicação dele. É, só nossa funciona. Senhora. Ele só funciona. Não se preocupe, só funciona. Da parte 4, tem um. Do vilão, né? É tão complicado de você entender que. Nossa senhora, precisa de. Se quiser assistir umas duas vezes, mas vocês vão ver como vai ficar complicado as coisas, né? É, então, é, aproveitando aí, bem lembrado, Tono, fica a dica aí, a gente não vai explorar nada aqui da parte 4 pra não estragar surpresas, né? Mas tá saindo agora, acho que a parte 4, né? Acabou de começar mesmo. Então tem muita coisa pra quem que curtir Jojo, né? Não vai ter essa sensação de viúva aí de anime, né? Já saiu, então dá pra assistir ainda. Eu espero que o episódio tenha valido, assim, pra matar a saudade de quem tava com saudade, pra matar a curiosidade de quem tava de curiosidade e pra representar toda essa zoeira aí divina e fabulosa que Jojo representa aí no mundo dos animes. Não sei, mas é isso aí, moçada. Fica essa recomendação aqui com poses e bravura e cavalheirismo do Projeto X, né? É isso aí, moçada. Eu agradeço aí o Tono direto do Putzilla, né, Tono? Sim. Por enquanto, eu tô destruindo o seu tédio, né? Mais ou menos, eu preciso fazer umas coisas direitinho, né? Eu tô mais escrevendo, né? Espero que... Dá uma olhada também no podcast que o pessoal também faz. Ah, né? vale sim. E eu pretendo mais escrever mais sobre o anime, alguns filmes, quadrinhos e alguns jogos, né? Eu acabei falando um pouquinho sobre Darkest Dungeon e como aquilo quase me fez perder mais cabelo do que o normal. Melhor, mais que o desemprego. E aí, acho que eu fiquei mais aliviado por terminar aquele jogo do que arranjar outro emprego. Então, se divirtam. É, seja isso. Dono, você que é o cara, recomenda pros nossos ouvintes o jogo de luta clássico do Jojo? Vale a pena? Eu recomendo os dois, pode crer. Tanto o All-Star Battle, que é um jogo um pouquinho... O da Capcom é o Jojo Venture, né, que é a primeira versão, que é a versão americana, e o Heritage of Future, que é o segundo nome. Uma outra curiosidade, era pra ser esse nome da terceira parte. Só que aí eles preferiam utilizar Stardust Crusaders pela viagem. Né? São dois jogos bem diferentes, né? O jogo da Capcom, ele é pesado em execução. Ele é legal assim, jogar casualmente. E eu recomendo mais ainda o Star Battle, que é a versão americana. Tem uma porrada de personagens e o jogo é bem fácil de aprender. Ele é fácil de aprender, ele tem uma jogabilidade boa, né? Tem um pouquinho um resumo da história. Bem curtinho, mas assim, tem um resuminho. E agora vai ser um novo jogo, né? Que é o Eyes of Heaven, que vai trazer... Isso, vai ser pra PS4. Que vai trazer a versão do Jill mais bolada de todos os tempos, tipo o retorno dele, assim, triunfante do inferno. Fora que ele tem a mecânica bacana que você pode fazer duplas e essas duplas terem poderes especiais, então você pode ter o Jill do primeiro arco fazendo dupla com o Jill do Stardust Crusaders e eles dando golpes não, misturando isso os Aor. Isso é legal? Não, legal é você pegar os dois e sentar pra tomar café, pra recuperar energia. Sim, eles tomam café, sentam no bar assim, beleza, esse café, vem o carioca, beleza, eles dois começam a tomar assim de boa, assim, no meio da luta, no meio da porrada. Porque sim. Jojo é essa alegria, né, moçada? É isso aí. Também um jogo. Isso aí, moçada. Tudo que a gente tinha pra falar aqui tá meio falado. Acho que a gente ainda retorna, quem sabe, num futuro talvez um pouco distante pra terminar essa longa saga aí de Jojo, né? Mas fica o agradecimento aí pra todo mundo que gravou, pra todo mundo que assistiu. E antes de fechar, eu quero falar uma última coisa. E essa coisa é... Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui eu seja. E aqui é a Adri. Vamos gravar esse Caixa de Entrada rapidinho, porque o podcast ficou bem grandão, então vamos fazer uma leitura bem rápida, né? É, e vocês já devem estar escutando a gente há um bom tempo, então... Oi, é. Bom, pra vocês que escutam o nosso podcast via iTunes, via agregador de podcast, via feed, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Pra você mandar o seu e-mail pra que ele seja lido aqui no Caixa de Entrada, pra você mandar os seus recadinhos, seus pedidos, suas sugestões, suas declarações de amor, contato @projetoxpodcast.com.br. Siga a gente na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também entre no nosso grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. E pra galera do Twitter, você vai nos encontrar em @projetoxpodcast. E ajude a gente no nosso podcast aniversário mandando suas perguntinhas no ask.fm/projetoxpodcast e também no mepergunte.com/projetoxpodcast. É, lembrando que assim, lembre que o que vocês perguntarem vai ser lido no cast de aniversário, então tomem cuidado com o que vocês querem perguntar. Tá, ok? Com devido filtro antes, né? Pelo amor de Deus. Com os devidos filtros, já respondendo assim, não peçam nudes, não mandem nudes, por favor, também, nós não estamos interessados. Apesar que é o cabeça que vai selecionar as perguntas, então, meu Deus. Então, então, o espírito de porco dessa pessoa não tem muito limite, então, por favor, ajudem o lado de vocês pra vocês poderem ajudar o nosso, porque eu tô com muito medo desse cast. Ai, ai. Bom, mas vamos para os nossos recados, né? Ah, o primeiro recado é que saiu o Projeto X Playlist número 63 sobre One Hit Wonder Nacional. A gente tocando várias pérolas da música brasileira. Meu Deus do céu. Pérolas que vocês dançaram, que vocês cantaram, que vocês eram fãs pra caralho. Não tentem mentir que vocês eram. De bandas, grupos, cantores que vocês nunca mais ouviram falar deles. Ai, ai. Exatamente. Outro recadinho, Jogatina VG Podcast turno número 7, Board Games previstos no Brasil em 2016 com a participação do Cabeça. Saiu, temos o link na nossa postagem, ok? Isso, outro recado também. Cabeça pediu pra passar esse recado. Dia 14 de maio, entre as 10 e as 19 horas, vai acontecer o segundo evento do Amigos e Quadrinhos, né? O número 2, o Confronto. Com várias galeras lá na internet, né? Youtubers também, fãs de quadrinhos. Esse evento vai acontecendo na rua Domingo de Moraes, em 1581, na Vila Mariana, tá bom? E o Cabeça parece que vai ser uma das atrações lá. Vai participar de algum debate ali com a maior galera lá, então... Meu Deus. Uma das atrações. Uma das atrações, né? Oh, well. Bom, cabeça, recado dado, então se preparem. Último recadinho é um pedido da Tia Dri pra vocês. Talvez vocês tenham até visto na fanpage. Tem uma galera da minha faculdade que está com um curta maravilhoso chamado Coisa Malu. E esse curta foi selecionado pro Short Film Corner do Festival de Cannes, gente. Olha o tamanho disso. E... da Unicamp pra Cannes, pro mundo, entendeu? Só que, infelizmente, não temos apoio... Não temos, assim, eu falo porque são amigos meus. Mas, assim, a galera não tem apoio da universidade e eles precisam de dinheiro pra poder levar o curta, pra poder preparar o espaço, pra poder divulgar, aí tem que ter a viagem e tudo, e é uma grana pesada que eles estão levantando de todos os lados que vocês puderem imaginar, e pra isso eles abriram uma vaquinha também, a vaquinha encerra dia 9 de maio, e ainda tá razoavelmente longe da meta deles, então assim, pra quem quiser investir em produção nacional, eu acompanhei a produção desse curta, pessoas da minha sala colaram, pra não dizer que não tem nada meu lá, eu ajudei a fazer fuxico pra decoração de alguns dos sets lá, então tem um pedacinho meu lá também, então assim, pra gente poder honrar a produção nacional e um trabalho tão bonito, um trabalho tão rico. Quem puder ajudar um pouquinho, quem puder colaborar, o link da vaquinha vai estar na postagem também. Vai ter a página do Vaquinha, redireciona pra página oficial do curta. Tem como ver o trailer lá. Então, assim, vamos ajudar. Vamos fazer com que as coisas que a gente produz aqui no Brasil ganhem o mundo, porque são trabalhos excelentes, são trabalhos muito bonitos que precisam sim ter a visibilidade que merecem, tá bom? Então, quem puder ajudar, sério, vocês vão morar no meu coração pra sempre. Obrigada, mesmo já antecipadamente. Vamos levar o coisa pra Cannes, por favor. E é isso. Então vamos começar os nossos e-mails, né? O feedback do último podcast da história Quem é o Pantera Negra? Muitos e-mails. Oh, yeah. Primeiro e-mail do senhor Rodolfo Alves. Olá, galera do PXP, aqui é Rodolfo Alves, 25 anos, Rio de Janeiro. Gente, eu não manjo nada do Pantera Negra, assim como qualquer pessoa normal. A única coisa que eu sabia dele é o que mostrou naquela animação do Supremos lá. Eu queria ler alguma coisa sobre ele, mas eu tenho coisa na fila pra ler que não tem como. Sei bem como é. Já que vocês falaram que tem desenho, vou tentar procurar assistir. Agora imaginem comigo se rolar essa história no filme solo, eles chamarem o Kleber Bambam pra Cabeceiro rindo, what the fuck? Com seu trapézio descendente gritando que tá saindo da um monstro. Meu Deus do céu, que viagem, Rodolfo. Oh my God. Malditos memes, mal consigo prever seus movimentos. Bom, chega de viagem porque semana que vem tem Jojo e referência a músicas e bandas de rock. Oh, yeah. E por fim, a capa do próximo cast deveria ser os integrantes fazendo poses estilo Jojo. Meu Deus. Aí, achei sucesso, achei tendência, vocês deveriam fazer. Então fico por aqui, que Deus deu, fique com vocês. Eu acho tendência, eu acho que deveria acontecer, só acho. Caramba, eu não quero imaginar essa cena, não. Obrigado pelo seu e-mail. E eu, até o final do ano, eu vou convencer eles a fazerem uma foto dessas, prometo. Valeu pelo seu e-mail, continue mandando pra gente. O próximo e-mail é do Thales B. Olá pessoal, me chamo Thales, tenho 22 anos e sou de Wakanda, Rio de Janeiro. Caraca, vocês não fazem ideia do tamanho da minha felicidade ao ver esse cast. Ao ver que esse cast era sobre Pantera Negra, nunca acho um podcast sobre ele. Desde que comecei a acompanhar o mundo das HQ, sempre me questionei a razão de termos tão poucos heróis negros e poucas histórias sobre eles. Senti a falta da representatividade de ver heróis negros tão importantes, poderosos e com histórias tão boas quanto os que já estavam no mainstream. Daí conheci o Pantera Negra, fiquei fascinado pelo personagem, por sua origem, pela toda a sua mitologia, pelo seu empoderamento, porém sofria com a falta de materiais sobre ele. Mas acho que pela influência dos filmes de heróis e o empoderamento negro na cultura e os outros movimentos sociais, a Marvel começou a dar a devida importância ao personagem. Essa representatividade é de extrema importância para se combater preconceitos, infelizmente enraizados na cultura pop e na sociedade em geral. Representatividade vista não só no Pantera Negra, mas também em Miles Morales, o Sam Wilson, a Carol Danvers, a Thor, Kamala Khan, Faith Herbert, e que estão trazendo uma nova visão ao mundo das HQs. Enfim, acho a história muito boa, apesar de ter gostado mais do início até o meio dela. Li também a da capa vermelha contra os Skrulls. Essa eu achei genial e massa véio. Massa véio é a melhor palavra do mundo, cara. Pra encerrar, eu acabei lendo por meios alternativos uma outra história sobre o Pantera Negra que vale a pena recomendar. Capitão América e Pantera Negra, Flâmulas de Nosso País. Se passa durante a Segunda Guerra Mundial e mostra mais do primeiro confronto entre o Pantera e o Cap. Oh, maneiro, legal, bom. Queridos podcasteiros, estou tão feliz que não consigo pensar nas dicas do próximo cast. Talvez Street Fighter, sei lá, desculpem o textão, um abraço. Errou! Mas muito obrigado. Seu e-mail foi muito foda, sim, cara. Seu e-mail, assim, resumiu muitos sentimentos e pensamentos da gente, que, assim, pelo menos meus também. Gostei muito do seu e-mail. E sério, quem criou a palavra massa velha como uma palavra única, transmitiu um sentimento que é uma coisa muito específica, cara. Conseguiu condensar numa palavra só, eu acho sensacional. Achei ótimo. Ah, sim. Oh, mas que bom que você se identificou com esse incrível personagem, um Pantera Negra, cara. Um excelente personagem negro da Marvel. Extremamente poderoso nesse universo. Legal, maneiro. É o Batman que deu certo. Porra. Plantando a treta. Olha aqui. Aí, caramba. Não fui eu que disse. Não fui eu que disse. Bom, então, mas muito obrigado, Thales, pelo seu e-mail. Próximo e-mail é o Thiago Roseta. Olá, pessoal do Projeto X. Aqui é o Thiago Roseta. Ouvi os dois podcasts seguidos, pois só uso podcast no trabalho. Esqueci de falar no e-mail sobre vida de maratonista, mas eu também maratonei o Projeto X. Mas, gente. Que beleza. Como eu disse antes, sempre ouço os podcasts no trabalho e provavelmente ouvi de 4 a 5 podcasts por dia até acabar todos eu procurar outros podcasts para suprir o vazio que foi deixado por ter ouvido todo o Projeto X. Mas falando dos últimos podcasts, sobre Boku da Kemal Erased, foda-se. Eu nunca vi esse anime nem li o mangá. Caramba. É assim, eu tenho uma raiva desse nome que vocês não fazem ideia. Eu não consigo falar ele inteiro. Boku da Kigai Naimachi, não é difícil. É que aqui, inclusive, tá. Enfim, sobre Boku da Kigai Naimachi, eu nunca vi esse anime nem li o mangá, mas o plot parece muito interessante e lida com o eterno paradoxo de viagem no tempo, o famoso efeito borboleta que cada obra lida de uma forma. Sobre Pantera Negra, tem essa HQ da Salvati, ainda não li, pois a filha é grande, blá, blá, blá. Achei muito interessante a história toda e apesar dos vilões merda, a história tem uma profundidade e é uma boa história para começar a ler sobre Pantera Negra. A semelhança do T'Challa com o Batman. Acho que os dois são ricos e com preparo. Tudo bem que temos uma grande diferença que o T'Challa é soberano de uma grande e próspera nação. Ou seja, de fato, ele foi o Batman que deu certo. Mas como decenalta, é cópia do Batman sim e pronto. Cara, não. Tchau. Isso mesmo. E sobre o próximo... Olha aí. Olha isso. E sobre o próximo podcast será sobre Pose e agora sim, JoJo's Bizarre Adventure. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado pelo seu e-mail e não é cópia do Batman coisa nenhuma. Tá bom. Essa discussão vai continuar até o final, meu Deus do céu. É, gente, não é a mesma discussão, é meu esporte falar mal do Batman, entendeu? Em qualquer contexto que seja possível. Por que falar mal do Batman? O Batman é tão legal. Por que é muito legal falar mal do Batman e ver os fãs ficarem putos? Não é legal, não. O Batman é maneiro. É divertidíssimo. Mas obrigado pelo seu e-mail. Continue nos escutando, por favor. O próximo e-mail é do Leandro. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o Leandro. Sobre o podcast de Pantera Negra, foi a primeira obra que li exclusivamente dele. E gostei muito, pois além de ter uma pegada política, que é difícil ver nos HQs, ele tem a cena daquele político boca aberta com o Capitão América ter perdido. É impagável aquela cena. Sobre o podcast de Erased, ou Boku Daki Gainai Mate, para mim é apenas um anime que usa a viagem no tempo como recurso de roteiro. Meus pontos são que ele não tem um grande desenvolvimento do poder, nem da forma que ele é ganho. Muito menos elabora uma ideia em cima dele, né? Pois são poucas viagens, deixando de lado qualquer possibilidade de linhas paralelas de tempo. O subjetivo também acho que nem precisa falar de onde vem esse poder, por que ele existe e tal. O importante é o resto da história, na verdade, né? Onde ele se meteu nessa encrenca toda. Eu prefiro mais isso, pensar nisso. Bom, ele também não se foca muito no mistério, né? Pois ao contrário dos participantes do podcast, tirando o Seiji, eu, né? Eu nunca desconfiei de outro personagem. Mesmo dizendo tudo isso, ainda gosto do anime, pois soube lidar com o ritmo o tempo todo. Se não fosse pelo podcast, eu não sabia que o final foi tão corrido. Ah, cara, mas assim, é muito bom mesmo. O anime em si é muito bom, mas se você quer saber um pouco mais, vai ver o mangá também, que você vai gostar pra caramba. É isso que eu digo. PS1, o próximo podcast será sobre Jojo Kimi no Boukenen, ou Jojo Bizarre Adventure, que me foi apresentado como o anime do vilão muito foda. Curiosamente é que o Benimaru do King of Fighters foi baseado no Polnareff da terceira saga, tanto em penteado como no fato de ele dar em cima de rabos de saia. É, beleza, viu? Cara, aquele cabelo dele ali é inconfundível. E PS2, cara, concordo com a Fer. Pra que um live de Full Metal Alchemist, cara? É o que todos nós nos perguntamos até agora. Eu fico me perguntando o que vai sair disso. Oh my God. Eu sou do time que você tá olhando e pensando, isso vai dar uma treta maligna. Não tem como isso ficar bom, sabe? Tipo, bom de verdade. Eu espero. Eu já me questiono um live que vai sair do Terraform Mars. Imagina do Full Metal Alchemist. Caralho, como vai ser isso? Mars. Como vai ser isso? My goodies, not my goodies. Próximo e-mail, Wagner Pimentel. Olá, pessoal do PXP, como sempre, o podcast Fantastic. O Pantera é meu personagem favorito da Marvel. Ele tá no meu top 4 junto com Hércules, Marvel Azul e o Aranha Escarlate. Tem muita coisa legal nesse rom de histórias, com as participações do Puff Daddy e o Jax O'Neill. Além de mostrar outros personagens negros muito bons da Marvel, até aquele bucha do Falcão. Caramba! Gostei bastante do cabeça estar Milestone, galera de Dakota, é demais. Apesar do Super Shock ser bem conhecido, meu personagem favorito é o Ícone. O próximo podcast será de Jojo. PS, seja, eu só errei quando disse que seria silêncio. Mas acertei quando eu disse que seria o Batman. Afinal, o Pantera é o Batman Marveco. Puta, cara, que pariu, todo velho. Mundo implicando com isso. Eu vou guardar meus venenos pra mim, porque já falei merda demais aqui. Mas obrigado pelo seu e-mail de qualquer forma. Ok, né? Ok. Meu Deus. Então, né? Olha a pontinha de veneno. Ai, é o time Batman versus o time anti-Batman. É isso que eu tô sentindo. Que coisa. Eu acho que eu devo ser a única pessoa do time anti-Batman por enquanto. Mas enfim, eu vou ficar nele de boa por enquanto. Eu só tô aqui pela treta final. Mas enfim, obrigado pelo seu e-mail de qualquer forma. Vamos então falar do pessoal que chutou e acertou as dicas, né? O pessoal que mandou e-mail pra gente, chutando e acertando, né? Então, quem acertou foi o Pablo Neves, o Rodolfo Alves, o Thiago Rosetta, o Leandro e o Wagner Pimentel. Parabéns, pessoal. E aqui, deixando os nossos abraços semanais pra galera que comenta, Pablo Neves, Rui Parker, nossos queridos abraços. Muito obrigado. Oi, oh, é. Yeah. Bom, vamos fechar esse caixa de entrada falando das dicas, né? As dicas. O podcast que você acabou de escutar foi o podcast de Jojo Bizarre Adventure e as dicas que a gente deu na semana passada foram Ramon, Stand e Jump. E por que essas dicas? Ramon e Stand são duas habilidades que a gente vê em Jojo. O Ramon é uma técnica, mas acho que é de respiração, se eu não me engano, e que permite gerar uma energia, que permite derrotar os mortos-vivos com mais eficiência. E o Stand aparece aquela manifestação física do poder psíquico, mais ou menos isso, né? Ou do poder de vida, que tem habilidades de luta, dá porrada no lugar do cara. Porra, maneiro pra caramba. Basicamente o que Persona copiou do Jojo. É, pior que eu não tiro mais essa questão, viu? Ah, é bom. Cara, até eu que sou fã de Persona, tô meio me lixando pra Jojo, não tem como não ser cópia isso, velho. Pois é. E Jump é uma história que começou sendo publicada na Weekly Shonen Jump, mas é isso, Jojo. E as dicas da próxima semana? Fast food, queimadura, miojo. Olha aí. Não é difícil, eu acho. Eu imagino que vai ser um podcast que vai falar sobre muita dor e sofrimento. Oh, né? Espero que esse podcast saia, que já deu uma treta pra ele sair. É, o podcast sair já tá sendo dor e sofrimento, enfim, na verdade. Mas então, eu acho que é isso, né? Então, beleza, galera. Muito obrigado por mandar e-mails, comentários e sigam a gente no Facebook e sigam a gente no Twitter. Continuem comentando, continuem mandando seus e-mails, continuem pedindo coisas pra gente, continuem mandando perguntas lá no Ask, por favor. Sim. Okay? E até semana que vem. Falou. E é isso, galera. Beijos. Tchau, tchau. Até mais. Ah, é verdade, Tono. Direto da onde? Da qualidade? Da qualidade. Eu tinha colocado aqui. Também conhecido como Putzila. Direto do baralho de tarô. Oh, não! Cara, falando a opening do Zaworld também é muito boa. Eles quebram a última, né? Que ele vai batendo. É. Aí para, na final que ele para, né? Passa pelo lado do Jotaro. Oh, não! Ah, detalhe, né? O próprio Dio, né? Não é assim, a gente tá falando, nossa, ele é mal e tal. Só que assim, no começo, ele é mal com o Jonathan. Para as outras pessoas, ele parece um anjo. Ele é um anjinho. Na verdade, ele é mal pro Jonathan e pra tudo que ele ama. Porque ele decidiu que ele tira o cachorro, tudo, né? Tudo. Detalhe, ele já tava. Que motivação! Como criança, quase adolescente, ele já tinha na cabeça um plano de praticamente. Ele não quer só ferrar com a vida do Jonathan, que ele apagar ele quer apagar ele do pai dele. Então ele tenta fazer melhor que ele, luta melhor que ele, estuda melhor que ele. E tipo, ele não faz nada, ele só faz ele se ferrar sem ter culpa. E no começo ele meio que deixa acontecer, né? Isso, aí depois ele vai se envolvendo mais e vai se mostrando de verdade. Até que... O que eu gosto é que se você for pegar no passado, o Dio é formado em direito. É. Ele é tipo advogado. Não, detalhe, né? Ele é formado em advocacia, enquanto o Jonathan é arqueólogo, né? Arqueólogo, olha aí. E tem outros pontos também. E já sabemos que é o filho melhor, né? Então, papai tem orgulho de quem, né? Não! Maneiro. Não, eu acho que é engraçado também, assim, que no começo ele tinha... Eu acho que tem um problema com desenhar a mulher. Porque até a parte 5, as mulheres não são muito bonitas. Só tem a Lisa bonita. E ela tem. Depois a gente conta. Mas ainda assim tá melhor que o Kurumada, que desenhava todo mundo igual. Meninos e meninas eram a mesma pessoa. Ah, mas aí. Não pode nem falar, porque tem uma parte aí que tem um cara chamado Anasui que. Né, então, deixa quieto. Não, ele Bom, não, puxa, tô falando que ele, não, que ele é gay, mas assim, que ele. Ah não, mas depois a gente vai voltar na história mesmo. Aqui é mais aquela introdução da timeline. Só quais são os arcos e quem vem depois de quem. Não, tranquilo. E depois a gente entra Eu tô enrolando, depois vocês cortam o botão pra frente, foi mal. Não, relaxa, o Rods já tá. É que eu tô... Tal qual o Zack Snyder, sou visionário. Edição a lá Zack Snyder. Câmera lenta. Eu acabei de ver, eu tava. Só uma pausa, eu tava vendo aqui a descrição do Leleque Batidão do Phantom Passinho. E aqui fala que o Dilper ele usou os poderes do boné de abarreta de pedra pra se tornar o vampiro do Leleque. Mas tudo bem. Aí. Do stand inimigo da semana. Você achava que era o stand inimigo, mas não, sou eu, Dio! O Teixe derrubando a internet do boné. Aí. Tokyo, tomara. O Rods ele costumava parar o tempo quando a gente jogava MOBA junto, mas era só ele que parava. Só ele que tava congelado. Dentro, né? Era o Dio Reverso. Saudades. Zaordo. Uma coisa, Demorio na parte 4, se você tá assistindo agora, é assim mesmo. Agora é o que tá mais roxo, parecido com a adaptação. É rosa no fundo, cebolinha, cascão, rua do moeiro, é isso. Não, é uma coisa.